Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1128, no dia 5 de outubro de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos vivencianos. Mais uma vez, vamos entrando lá com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica de equipamentos e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefo, Luz e Vídeo e Paulo de Tarso. Sem esquecer do grande apoio também das tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina, e do grupo musical Castelão. Hoje, nossos convidados aqui são os nossos irmãos e amigos, o Walter e a Sandra, que são exatamente lá da tenda de Umbanda, né? É Pai Jeremias e Vó Catarina. Não é tenda de Umbanda, lá tem um nome antes, né? É Umbanda, mas como é que é o nome no começo? Casa de Caridade, é. Casa de Caridade, Pai Jeremias e Vó Catarina. É o Walter e a Sandra que estão aqui com a gente, e o tema hoje vai se desenrolar sobre isso. Vamos falar também da Umba Vale, que acontecerá no mês de novembro, que já é tradicional aqui na cidade, esse encontro das pessoas de Umbanda e os amigos também, né? Que não são da Umbanda, mas são amigos, estão sempre lá junto com eles. O papo será sobre isso hoje, sobre Umbanda, né? Quem quer se esclarecer, faz as suas perguntas aí para a Sandra e para o Walter aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, vocês que estão escutando a gente aqui direto do estúdio Chico Xavier, São José dos Campos. A gente agradece aqui também as outras rádios, os ouvintes que estão conectados conosco da Web Rádio Semente de Amor, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita, Barra Velha, Santa Catarina, e da Rádio São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que está conectado conosco através das rádios online. E quem está retransmitindo a gente aqui ao vivo pelo YouTube é a Web Rádio Semente de Amor, pelo Campo Grande. Então a gente já dá um alô aqui para os ouvintes que estão assistindo a gente, telespectadores. Pelo Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, de Campo Grande também. E da Web TV Espaço Espírita Barra Velha. A gente já deixou aqui a enquete para vocês participarem aqui pelo YouTube. Vocês estão aqui no nosso YouTube do Vivência Espírita. Entra aí e deixa a sua opinião. Ou pelo WhatsApp, tá? Que é o número do WhatsApp, eu vou já deixar aqui para vocês também. Tá aí na tela. Vocês podem responder a enquete lá também. Então é: o diálogo interreligioso é essencial para um mundo de regeneração segundo a doutrina espírita? Então deixa aí a sua opinião, se você acha que um diálogo interreligioso é essencial para a construção de um mundo de regeneração. E a gente vai comentando no final do programa, tá? Lembrando que a gente está com sorteio, tá? Então comentando aqui, que a gente hoje, a Sandra e o Walter trouxe algumas coisas para sorteio aqui, alguns brindes. Pergunta para a Sandra. Lá do Uma Vale, né, Sandra? Aí dentro tem alguma coisa também dentro da bolsinha. Então, aí tem uma bolsinha que é um Banvale para que a gente vai sortear. Tem um negócio aí dentro. Tem um Japamala aí aqui. Dentro. Como é que é o nome? Olha só. Japamala. Japamala. Ó. Tem um Japamala aí dentro. Olha que legal. Uhum. Então, quem ligar pra gente e falar quero participar do sorteio, tem que ligar aqui. Vamos botar o Tião lá fora pra trabalhar. Vocês estão olhando o Silvio ali. Tá o Silvio, o Tião e a Camila tá ali fora também. Hoje, Para quem então... não é umbandista, para que serve esse negócio? Não, ele não é, não é umbandista. O japamala ele serve para você fazer orações. Ah. Oponopono. Uhum. É bem universalista o japamala, tá? Legal. Uhum. Ele é bem assim, usado no budismo, né? Legal. E também tem essa... Eco bag. Uma bagagem, uma bag ecológica, né? Uma bolsa ecológica da Umba Vale também. Então são duas, tá? São duas, dois desse daqui, né? Desse. Uhum. Não, mas nós vamos sortear só um desse e a sacola. Aí na semana que vem a gente sorteia de novo? Outro, depois tem mais dois livros que eles fizeram, então, a gente sorteia na outra. Aí a gente não tem jeito de esquecer da Umba Vale. Tá bom, aí a gente fala do Umba Vale todo o programa, pronto. Aí é novembro, né? Dá tempo, legal. Uhum. Então a gente vai sortear nos outros programas também esses livros. Então fique ligado conosco nos outros programas que a gente vai sortear os livros aqui também de Umbanda, A Nova Era Chegou. E depois, registros akáshicos. Acessá-los. Esse autor vai estar na Umba Vale dando autógrafos. Ah, que legal, bacana. Bom, fique ligado no programa Vence Espírita que vocês vão participar aí do sorteio. Registros akáshicos, só para saber, para quem não sabe, né? A vida da gente ela fica registrada no tempo, entendeu? E que chama-se registros akáshicos. E aí a gente tenta descobrir o que a gente foi, o que a gente deixa de ser, mais ou menos isso aí, nesses registros que existem. Tudo que está acontecendo na vida da gente está sendo registrado. Legal. Como que a gente pode acessar o que ficou para trás, o que ficou para frente, né? Então é por isso que chama registros akáshicos. Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Walter. Bom dia, Sandra. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Camila. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores do nosso espírito irmão Tiaguinho e psicografia de Jorge Reis. Nós vamos ao item 18, família. A família é um grupo que preserva a união, onde pai, a mãe e filhos estão sempre em comunhão, onde todos os amigos são tratados como irmãos. Se nós somos filhos de um único pai, todos nós somos irmãos. E a família consanguínea é uma responsabilidade que trazemos nessa vida para crescer e evoluir juntos. Queridos irmãos, hoje estamos aqui mais uma vez no programa 1128, recebendo Walter, a Sandra, da WS, que vem nos falar sobre Umbanda, passado, presente, Umbanda, passado, presente e futuro. E eles são dirigentes da Casa de Caridade Pai Jeremias e Vó Catarina. Vamos envolvê-lo com carinho para que possa discorrer sobre esse evento maravilhoso da Umbanda abençoada, da Umbanda sagrada. Agradecidos mais uma vez, Senhor, vamos pedindo licença para saudar a todos, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos mais uma vez, Senhor, de entendermos um pouco mais sobre religião. Aprendemos a respeitar a todos como verdadeiros espíritos em evolução, cada um com a sua espiritualidade, com a sua rotina espiritual, a fim, Senhor, de que ao entendermos-nos de uma só maneira, possamos chegar um pouco mais perto do Pai, com o auxílio de Jesus Cristo. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai. Pai, que essa bênção maravilhosa que dá para nós, nos reunirmos e encontrarmos-nos em espírito por várias vivências. Aqui estamos sempre renovando e reformando a nossa união espiritual, tornando-nos cada vez mais vivencianos, experientes a serviço do Cristo, a fim de tornarmos-nos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Umbanda, passado, presente e futuro. E nós estamos aqui com os nossos queridos amigos, companheiro de luta, e a pessoa muito querida, o casal muito querido, com a mãe Sandra e o pai Walter. Bom dia, Walter. Bom dia a todos os ouvintes. Ainda estou um pouco ansioso, ainda começo agora, vim aqui encontrar com esses irmãos aqui. É muita satisfação. Só essa prece que é feita aí, acho que é um passo que dá na gente, que alivia o nosso coração também. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui com vocês. Me sinto honrado no dia de hoje, honrado pela Casa de Caridade Pai Jeremi e Vó Catarina, me honrado pela amizade de vocês e honrado estar falando nesse momento com vocês e com todas as pessoas que estão nos ouvindo também. Bom dia. É, nós é que ficamos honrados com a presença de vocês. Porque sem a AWS a gente não existiria, né? Tudo bem? Sandra, muito bom dia. Você que é aquela que está coordenando a Urban Valley, que é totalmente de graça, né? Isso. Que o Rodrigo gosta de evidenciar isso daí, que é de graça. Serve um exemplo para todos os eventos espíritas, né? Ou deveria de servir de exemplo. Então, e sábado terá Exato. Pizza a ser consumida, ser vendida pela Casa de Caridade Pai Jeremias e Vovó Catarina para arrecadar fundos para a Urban Valley. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. A gente agradece o convite, a oportunidade para a gente vir falar de Umbanda, né, desmistificando muitas barreiras, e a gente agradece a oportunidade. Então, a gente também aproveita e pede bênção aos mais velhos, bênção aos mais novos, em respeito, né, a todos que estão nos acompanhando aí também. E é um grande prazer estar aqui, né? Mais uma vez, falando de Umbanda e falando desses eventos que estão aumentando cada vez mais. Isso mostra que a Umbanda está tendo essa oportunidade. Isso é muito importante. Sandra, Walter, é isso que eu queria perguntar para vocês, iniciando. Eu acompanho muito a Umbanda também, né? Assim, de fora. Mas o que eu tenho visto, por exemplo, somente na mídia, é que a Umbanda está fazendo um sucesso muito grande, que parece que nunca tinha feito tanto sucesso como está fazendo atualmente. A gente vê muitas linhas, né? Não sei se é assim que eu posso falar, mas muitos programas, muitos podcasts, muita gente fazendo, falando sobre Umbanda, falando sobre Preto Velho, falando sobre Caboclo, falando sobre Tranca-Rua, falando sobre desmistificando mesmo, fazendo esse trabalho muito bonito dentro da mídia. Né? Então, eu nunca tinha visto como está hoje em dia. E dá a impressão assim, eu tenho até feito um teste. A pessoa fala, foi no centro de Umbanda? Falei, foi aonde? Foi em tal lugar. Falei, nunca vi falar. Foi aonde? Foi em tal lugar. Então, tem centro de Umbanda, muito centro de Umbanda, entendeu? Às vezes tem muito mais do que... Eu acho que daqui a pouco está igual a Igreja Evangélica. Tem muito também, né? O que que vocês atribuem a isso, esse sucesso, entre aspas, né? Digamos assim, mas na visão de vocês que são kardecistas também? Então, o meu ponto de vista, assim, voltando para o tema, uhum. né? A gente está falando da Umbanda do passado, uhum. do presente e do futuro. No passado, não tinha muito entendimento, não tinha livro, não tinha tecnologia como uhum. a gente tem agora. Então, tinha muito preconceito, uhum. muito preconceito. E a partir dos anos 2000, começou a surgir os romances uhum. umbandistas, coisas que não existiam. Foi o nosso assunto da última vez, de que não tinha muita literatura. Tinha... Uhum. mas eram muito poucas as literaturas que falavam-se de Umbanda. A partir do ano 2000, final de 1900, início de 2000, começou a surgir os romances, né, que a gente até citou, do pai Rubens Saraceni, que o best-seller dele é O Guardião da Meia-Noite. Dali começou a surgir muito a literatura. E aí as pessoas perceberam que a Umbanda tinha espaço, ela não tinha que se esconder. Ela era uma religião que muitos escondiam no fundo do quintal. Assim era a Umbanda de antigamente. Atualmente, as Umbandas, elas têm tudo legalizado, ela tem o seu CNPJ, seu estatuto, como é o nosso terreiro. A gente formaliza, a gente tem vistoria de bombeiro, a gente tem tudo legalizado. Por quê? Porque isso é importante. A Umbanda, ela tem que trazer essa parte documental importante, porque faz parte do censo, né? Uhum. Para a gente perceber, até pelo censo que surgiu o ano passado, veio esse ano, mostrou que a Umbanda, ela cresceu dentro do censo. Então, mostra-se que as pessoas agora não têm vergonha de dizer que são umbandistas. E outra, assim, quando a gente fala da Casa de Caridade Pai Jeremias Vó Catarina, dá a impressão que é mais fácil a gente falar, porque a gente conhece vocês e sabe o tamanho que é. O Walter estava falando agora antes aqui que tinha 220 pessoas para ser atendida. Quer dizer, acabaram saindo 2 horas da manhã de lá do centro, no último trabalho. A gente conhece a tenda de Umbanda Mãe Maria, que também é muito grande. A gente conhece o Senzala agora, que é muito grande. A gente conhece o Pai Benedito, né? Pai Benedito, que é muito grande. Mas o que eu tenho notado é os pequenininhos, assim. Muita gente não está se importando mais de alugar uma casa pequena assim e também fazer. Por isso que eu falo esse aumento, né, dessa quantidade de adeptos da Umbanda. Ou tinham vergonha antes de falar, né, também. Para mim não surpreende, porque eu nunca tive preconceito contra a Umbanda nem nada. Pelo contrário, sempre gostei. Mas eu vejo uma por exemplo... enquanto a gente vê a doutrina espírita, por exemplo, que a gente não está vendo muito, a gente vê bastante Umbanda, muito mais. Eu não sei se vocês têm essa visão também. Eu tenho visto a Umbanda crescer muito mais. Ou talvez também a maioria das pessoas que gostavam de Umbanda ficava escondida dentro do kardecismo também, né? Jair, mas vamos fazer uma analogia aí. Programa Vivência Espírita. Tem há quantos anos já? Quantas vezes nós já viemos aqui conversar? Através dos programas Vivência Espírita, de outros programas, de própria internet, foi se dando um espaço muito grande, foi se abrindo um espaço que a Umbanda, assim, as pessoas não conseguiam enxergar a Umbanda. E muitas pessoas tinham vergonha de falar que era umbandista também. Então, eu sou espírita. Acho que era mais bonito falar que era espírita, de Allan Kardec. Uhum. E as pessoas tinham vergonha de falar, eu sou umbandista dos negros da África. Parece que tinha uma certa distinção de certas pessoas. A partir do momento que os programas começaram a abrir um pouquinho o leque, os programas começaram a dar um pouco mais de cobertura, fazer mostrar a Umbanda. Acho que o censo do ano passado, a religião que mais cresceu no censo foi a umbandista. Uhum. Porque não é que cresceu. As pessoas pararam de ter vergonha de falar, eu sou umbandista. Eu sou espírita, eu sou espiritualista, não, eu sou umbandista. As pessoas começaram a assumir a Umbanda. Hoje, acho que em Uberaba, tem mais centro de Umbanda do que centro kardecista. E olha que é a cidade do Brasil que tem mais centro espírita do que a igreja. É Uberaba, né? Eu não sei se eles contam centro espírita como centro de Umbanda também. Eu acho que não. Acho que quando fala centro espírita é só centro espírita da kardecista. Quando, né, convém, eles contam, eu acho. Mas aí se você for colocar... Quando convém, eles contam. Colocar na Umbanda junto, deve ter aí 1000, por exemplo, né? Mas eu acho muito interessante isso, essa desmistificação que está acontecendo muito na televisão e na internet. Muito mesmo, mas é coisa séria, não é mais. Que parecia o seguinte: quando você ia falar de alguma coisa de preto velho, quando você ia falar de alguma coisa de caboclo, alguma coisa, era sempre pejorativo. Não sei se vocês lembram disso, né? Sim. Era sempre, digo assim, chacota. Não, era sempre a mãozinha na boca, né? Só baixinho para ninguém escutar. É. Então hoje mudou muita coisa. A gente está vendo essa expansão aí. E São José dos Campos, eu acho que está bem encaminhada nesse ponto. dos templos que estão surgindo, né? É porque a demanda é grande, eu acho, né? A demanda é grande. Tanto que, fala mais 220 pessoas, 220 pessoas para vocês atenderem todas, sem tempo que eu digo assim, você não vai atender, é 5 minutos para aquele ali, não é isso, né? Quando a gente vai no templo de Umbanda, a gente senta na frente de um caboclo, de um preto velho, de um índio, de um baiano, de alguma coisa, ele dá o tempo que a gente precisar, né? Então, é muita gente, né? Muita gente para atender, por isso que tem que ter bastante mesmo. É, o ser humano, sendo ser humano, uhum, sendo o espírito humano encarnado, eles vão no centro, eles vão procurar três coisas: amor, parte de saúde e a parte financeira. São as coisas mais básicas que eles procuram. Lógico que vai muitas pessoas pela curiosidade também, por conhecer tudo. Então, as pessoas procuram o centro de Umbanda nessa situação. Mas antes de tudo isso, eles querem ser ouvidos. Uhum. Às vezes eu falo, nossa, as pessoas não precisavam nem do médium e nem do guia. Ele precisava de um psicólogo para ouvir ele. As pessoas querem falar. E hoje não tem pessoas que te ouçam. Não tem melhor psicólogo do que preto velho, né? Não tem. Se dizia, né? Está melhorando muito esse movimento interreligioso, porque nós temos aqui, eu trouxe até o Código Penal de 1940, mas tem o artigo 208 que diz aqui: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto religioso, pena ou detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então, isso é bom a gente esclarecer, porque tem muitos que ficam tirando sarro, né, da Umbanda, do Candomblé. Então, existe uma lei, existe aqui no Código Penal, esse artigo 208, que diz que não pode fazer escarnecer, né? E também tem a lei de 2012... que foi assinado pela Dilma Rousseff, que fica instituído o Dia Nacional da Umbanda, que será comemorado anualmente em 15 de novembro. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Isso no dia 16 de maio de 2012. Então você vê que nós somos amparados. E aqui em São José, você esteve com a gente quando nós fizemos aqui a lei municipal da Umbanda, né? Que é a DEI 10.455, que nós fizemos aqui para ter essa possibilidade de falar de Umbanda sem medo, sem preocupação, sem preconceito. Então, nós temos essa lei. Está aqui a lei 10.455, também, que é daqui do Felício Ramuto, que era prefeito, e foi um projeto de lei do vereador Fernando Petitti, né? Sim. E você estava com a gente quando nós foi aprovado. Inclusive, teve algum vereador que falou bobagem, que se ele tivesse, a gente poderia até processar. Quadrar ele. Perderam a oportunidade. Se eu estivesse lá, eu ia polemizar. Eu falo bastante, às vezes eu falo tanto que eu fico até com medo de atrapalhar um pouco, que a Sandra é bem técnica. Uhum. Eu falo muitas coisas, acabo deixando ela bem parada. No programa eu não vou falar. Estou falando e a Sandra não falou quase nada. Ô, Walter, só uma curiosidade. Isso você trouxe para a gente de presente, o que que você... que é isso? Mostra de novo aí. Mostra pra câmera. Isso, não vai, não vai... Não tem nada a ver com o trabalho feito lá, não, né, Rob? Isso é uma mandinga. mandinga de preto velho. Não, esse é próprio lá da roça, onde o meu sítio lá tem um zinco pra produzir. E aí eu gosto sempre de trazer um presentinho quando eu vou em algum lugar. É mania de mineiro, não tem jeito. É próprio fluidificado, não? É, pode ser fluidificado. Depois da oração do nosso irmão aí, fluidificou tudo aqui dentro. É próprio. É fazenda natural. Perto de mil... Não, ele disse que já está perto de 1000 bois lá. Pertinho. Bem pertinho. Uhum. Do lado. Então, do lado o homem cria boi, tem 1000 bois. Está do lado do homem. Está perto de 1000. A gente fala da... Ele que demora para cair a ficha, né? A gente fala do Umbanda de ontem e de hoje, né? Eu com a Sandra casamos na Umbanda. Há quantos anos atrás, né, Sandra? Já tem tempo já. Fala só. Então, quando a gente começou na Umbanda, a gente começou realmente na Umbanda, que era fundo de quintal, que era familiar. Foi aí que a gente começou a ter o contato com a Umbanda. Nós crescemos no catolicismo, como a maioria dos brasileiros, né? Mas a Umbanda, ela veio para nós muito cedo e brilhou nossos corações. Então, a gente casou na Umbanda, nossos filhos foram batizados na Umbanda, né? E aí a gente está sempre procurando estudar, e eu estou sempre procurando estudar. Então, a gente escolheu uma vertente para a gente poder nos nortear, porque existem vários tipos de Umbanda no sentido da parte prática, né? Mas, na teoria, isso é muito engraçado, porque, teoricamente, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, né? Eu gosto de entender e eu tenho que ter base. Tanto que eu trouxe um monte de livro, para variar, né? Então, a vertente da Umbanda Sagrada, que veio por meio do pai Rubens Saraceno, me trouxe essa base que eu estava precisando, que me norteou. Eu vou usar as mesmas palavras, porque eu acho que a gente sempre se norteia por pessoas que trazem base, né? O Adriano Herveiro, ele veio a desencarnar, e ele fala o seguinte: que me manteve na Umbanda foi o pai Rubens Saraceni, pela sua teologia, pela sua base. E a mesma coisa eu digo. O que fez com que a gente assim, no meu caso, né, conseguisse manter a Umbanda e conseguir ensinar a Umbanda foi a base da teologia dele, porque ele traz a teologia da Umbanda Sagrada de uma forma muito rica. Tem muitos livros, né? Então, para mim, a Umbanda tem que ser estudada. É isso que antigamente se trazia aquela Umbanda que falava assim: não, é o guia que passa, é o guia. Eu respeito todos, gente, mas eu estou falando da forma com que eu enxergo. A minha forma de enxergar é que tem que ter base para que você possa passar para frente. O jovem de agora, eu converso muito com jovens. Os jovens procuram muito a Umbanda, gente, porque eles querem essa base. Eles querem uma religião que não prenda tanto eles, que não deixem eles dentro de uma caixinha. A Umbanda dá esse norte para eles, de que o contato com a espiritualidade depende deles. Né? Você não depende de um sacerdote, de um padre. Não, você se conecta com a sua espiritualidade, com as forças maiores, pela força do pensamento. Né? Então, a Umbanda traz isso. Isso é muito importante. Então, baseado nessas teorias, as novas que estão surgindo, traz isso. Isso faz com que traga o jovem para dentro da religião. E, Sandra, um dos melhores livros de Umbanda que eu já li foi do Rubens Saraceno, O Guardião da Meia-Noite. Eu não li muitos livros de Umbanda, confesso, mas esse foi, sem dúvida, um dos melhores livros que eu já li. É, ele escreve muito bem, ele te envolve na história, e você sabe, ele traz uma linguagem simples, né? E isso que me remete a Umbanda, não sei se te remete também, porque o espiritismo, ele infelizmente veio para o Brasil por uma vertente muito elitista, né? Que é lá os médicos e tudo mais. E Umbanda, eu vejo que ele traz a simplicidade, né? A simplicidade do caboclo, a simplicidade do preto velho, que é a base do Brasil, né? Você sente isso também? Que a Umbanda nos traz de volta para a simplicidade? A Umbanda, ela tem uma estrutura, uma cultura, o cultural brasileiro. Porque o preto velho é da cultura do Brasil, o caboclo é da cultura do Brasil, o baiano é da cultura, o boiadeiro, o marinheiro, são todas as linhas que a gente trabalha. Traz essa cultura do Brasil. Tanto que quando você vê a Umbanda em Portugal, você vê essas linhas, mas vê os lusitanos. Então, ele traz muita cultura da região. A Umbanda é brasileira, mas ela está em vários países também. Eles trazem dentro da cultura deles algumas linhas que traz essa cultura. A simplicidade, ela faz parte da Umbanda. É simples. Porém, da mesma forma que a gente vê que a tecnologia... Vou fazer só um comparativo. A tecnologia mudou muito, né? De uns anos para cá. Por quê? Porque vai se estudando, vai se trazendo. As religiões também, elas mudam. Nada é estático. Enquanto nós estamos aqui, o plano espiritual está trabalhando. E eles vão mandando para nós novas formas de entendimento. Por isso que a gente não pode estagnar. Nada pode estagnar. Porque tudo está andando. Até o plano espiritual está andando. Eles estão lá, estudem, meus filhos, estudem. E a pessoa não escuta. Não, eu estou com preguiça, não quero ler o livro. Eu não quero estudar. Mas a gente precisa estudar. Porque o plano espiritual está pedindo para todas as religiões estudarem. Né, para melhor direcionar as pessoas. Então, é simples, a Umbanda é simples, mas não quer dizer que a gente não tenha que entender. Essa é a minha forma de pensar, porque muitas Umbandas falam, é o guia que vai te ensinar, o guia vai te conduzir, mas se você não tiver sua mente aberta, você não estudar, essa mente vai ficar só nas coisas antigas. Walter deve lembrar, lá na casa da prece, lá do Chico Xavier, lá na parede estava falado, lá na parede, lá do Chico, lá está escrito assim, Evangelho no lar, na casa pertencente a Francisco Cândido Xavier, né? Ele parecia até arrogante, a primeira vez que eu vi essa frase, eu falei, nossa, por que o cara... Foi o Chico que mandou escrever isso, dizer que o negócio é dele, que a casa é dele, o que é isso, né? E aí depois eu fui procurar saber, justamente isso que a Sandra estava falando. Tudo quanto era médio que incorporava, queria dar uma determinação diferente, né? Achando que... Não, cada guia lá, né? Era dentro do centro espírita, mas cada um queria dar sua opinião em relação à casa. O que tinha que fazer, o que queria deixar de fazer. Aí o outro não gostava daquilo, aí o outro incorporava e falava... Quer dizer, animismo total, né? E o Chico escreveu e falou, quem manda aqui sou eu. Deixa a espiritualidade mandar no lado espiritual e a gente manda aqui do lado físico, né? É interessante essas colocações. Sandra e Walter, o que aconteceu algum tempo atrás, estava acontecendo muito, que era o apedrejamento, que era quebrar santo, quebrar guias, quebrar todas as coisas que relacionadas principalmente ao candomblé, né? Assim, lá nos morros, nesses lugares, a pessoa ia, geralmente os nossos irmãos ligados ao lado protestante, né? Ia lá e quebrava. Aconteceu muito isso. Eu faço até uma relação quando o pessoal queimou os livros também no Alto da Fé de Barcelona. Que a espiritualidade chegou e falou, pode deixar, eles estão queimando o livro, não tem problema não. A gente fala tudo de novo. Parece que aconteceu isso também em relação às religiões afro e a religião brasileira, que é Umbanda, claro. Parece que quanto mais eles tentam fazer alguma coisa ruim contra, ela cresce mais ainda, ela pega mais força ainda. Quer dizer, parece que o astral superior trabalha mais ainda para poder falar, é assim? Então vocês vão ver o que é bom para tosse. Tem histórias, né, que... Vamos dizer o ferreiro, né? O ferreiro, ele faz uma... É boa essa analogia de trabalho. O ferreiro, ele pega a espada, o ferro, ele bate, põe no fogo, esquenta, esfria, e vai tornando aquela coisa maravilhosa, que é uma espada. E vai aquela lâmina, tudo. E a religião, nós chegamos num ponto, quanto mais batem na religião, parece que ela fica mais bonita, ela mais fervorosa. Você está falando um negócio de médium. Um tempo atrás, perguntei para a Jeremias, falei, por que antigamente tinha tanto médium que era inconsciente de tudo? Tinha muitos médiums inconscientes. Hoje, ele não vê quase nenhum médium inconsciente. São pouquíssimos. Eu falei que antigamente não se tinha tantos livros para ler, tanta coisa para se ver, para ler, para se instruir. Hoje tem muita coisa para ler. Então, tudo vai evoluindo. Então, como tem muita coisa para ler hoje, o médium tem a obrigação de ler. Tem a obrigação de saber também. Senão, muitas vezes passa algumas receitas para a gente, nós não estivermos estudando, trabalhando, para que é isso? Então, tinha muito médium inconsciente. Assim, é a Umbanda de ontem, né, como diz, né? Tinha muito médium inconsciente. O médium incorporava e falou: você teve aqui? Tive. Falei com o seu guia, com você. Falei: não lembro de nada. Hoje, são pouquíssimos médiums conscientes, né? Quando eu falo, eu sempre repito, não sei se eu repeti aqui, eu fui para a Umbanda. Por uma brincadeira de criança, acho que já falei aqui uma vez, vou repetir só para os jovens entenderem. Tinha uma oferenda lá na Vista Verde, na Praça da Vista Verde, lá, eu, muito brincalhão, eu fui lá, peguei as velas todas da oferenda, botei na árvore, e um amigo meu chamado Dadeia, Alexandre Dadeia, que é xingai hoje. Pus essa oferenda, as velas todas na árvore, e depois, no outro dia, levantei de manhã, não consegui andar, travou meu corpo todo. E eu não queria falar para minha mãe, que minha mãe ia xingar. Era católica, apostólica, né, tudo. Mas tanto, a dor era tanta que eu falei. Ela levou uma senhora. Chegou lá a senhora, me benzeu, recebeu um guia, me xingou de moleque, que eu era um moleque agitado, moleque enxavido, quem não conhece, é um moleque bicudo, que entra, mexe nas coisas. E falou, dessa vez eu vou curar você, a próxima vez eu vou tirar sua perna fora. E passou a mão na minha perna, sumiu a dor. Falei, mas que história é essa? Como sumiu a dor? Estava doendo tanto, que chorava de dor. E a gente era moleque, a gente era tão sem vergonha, que eu voltei imaginando o seguinte, se eu estou assim desse jeito, se eu ralei a perna, machuquei a perna, se eu tô, se eu chorei de dor, esse meu amigo que estava comigo deve estar pior que eu. Eu saí daquela dor e já queria imaginando um amigo que, tava, que tinha mexido lá também. Eu fui atrás desse amigo meu, cheguei na casa dele, ele não aconteceu nada com ele, estava ouvindo o som. Naquela época a gente rebobinava as fitas, né? Que brincava, né, tinha os 3 em 1 lá. Uhum. Ele estava lá rebobinando a fita, brincando, dando risada, e eu todo quase paralisado na minha cama lá uns 5, 6 horas atrás. Falei, não, estou tudo bem comigo. Falei, não, não aconteceu nada com você? Falei, não, estou bem. Aí nasceu a curiosidade, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que, que doeu? O que é isso aí? Aí a gente vai atrás. Aí eu tinha meu irmão, que hoje tinha um centro de Umbanda no fundo da casa dele, que a gente fala centro de fundo, da casa da gente, fundo do quintal, né? Que era uma família muito querida, tanto pelo Valdo, pela Sandra. Os pais tinham lá, o Bispo e a Marlene, já faleceram, já saudosos, amigos, pais da gente, tudo, companheiríssimos. Foi sogro do meu irmão. Eu sabia que tinha um centro, fui lá à noite para perguntar para os guias o que era aquilo, o que tinha acontecido comigo. Falei, que você é médio. Para que é ser médio? Aí veio outra preocupação, médio, o que é isso? O guia falou assim, o médio é o mediano, aquele que interliga o plano espiritual ao plano carnal. Então, posso tentar entender o que é ser médio? Pode. Botou a mão na cabeça, eu fiquei ali um tempão meditando e estou procurando até hoje. Até hoje estou procurando o que é ser médio realmente, porque a gente nunca sabe tanto o que é ser médio, as coisas que acontecem, cada dia acontece coisas diferentes. E as pessoas chegam até mim, volta, seu guia me curou. Seu guia fez isso, ou o guia da Sandra fez isso. Eu falei, passando para trás, falei, Sandra, não é que funciona mesmo, Sandra? Olha, as pessoas estão sendo curadas mesmo. Porque a gente também é descrente. Todo médium é um pouco descrente, porque a gente fala assim, a gente é falho. Nós somos falhos também. E eles olham para o médium, acham que a gente é diferente. A gente não é diferente, gente. A gente é mais devedor que muita gente tem aí por aí. A gente só tem um trabalho a mais. Que é, a gente só tem um débito a mais do que vocês. Ser médio, né, dona Sandra? Só eu falo, Sandra. Não, pode falar. As histórias é com o Walter, gente. Hoje, a minha parte é a parte técnica. Quem está falando hoje é o Walter. Ele, não era ele que tinha medo de microfone? Não, ele adora o microfone. Não, tem medo. Não. Ele que faz a preleção antes dos trabalhos. A gente tem uma preleção. Quem faz é ele. O duro é tirar o microfone dele. Não, eu lembro. Ela fica na... Eu não sei o que acontece. A gente sabe, lógico. A gente sabe o que acontece. A gente está lá. A gente chega no centro cansado. Às vezes 7 horas da noite, 7 e pouco. Eu estava chegando, saí de Minas, lá do sítio em Minas. Era 6h10. Cheguei no centro, era 7h10. Estava começando os trabalhos. Eu falo, não tem o que falar hoje, minha cabeça não dá, porque eu estou muito cansado da viagem, cansado, e vou trabalhar ainda. Foi o dia que eu trabalho até 12 horas da manhã. Eu peguei o microfone, veio as palavras, aí até tirar o microfone da minha mão, porque vem tanta mensagem que eu não queria falar aquilo, não estava pensando naquilo, mas veio aquela mensagem. Então, é o plano espiritual trabalhando, né? Mas, Sandra, fala para a gente qual vai ser a agenda agora da Umbanvale. Então, a gente trabalha... Vamos falar um pouquinho do trabalho da Umbavale. A gente está na 8ª edição. A gente iniciou querendo fazer uma formatura de uma turma de curimba que o Severino Sena veio dar para nós aqui. Fala para a gente o que é curimba. Curimba é o atabaque, né? É um curso para a pessoa aprender os toques. O Ijexá, Barra Vento, cada um tem um toque, que são os toques tocados durante os trabalhos da Umbanda. É o que norteia também os nossos trabalhos, é a vibração dos atabaques e o canto. Então, é uma forma de limpar, é uma forma de descarregar, é uma forma de iniciar os nossos trabalhos. Tudo é baseado no toque do atabaque. Deixa eu só dar uma pitadinha na sua conversa. O Preto Velho fala que, a maioria das vezes, eles vêm pela vibração dos atabaques. Eles descem pela vibração dos atabaques. A gente tem toque de defumação, que é um momento de limpeza energética do lugar. Aí a gente segue toda uma sequência para fazer a abertura dos nossos trabalhos. Tudo é hierárquico. Primeiro a gente saudou Ogum, que é Deus, Oxalá, depois sete linhas de Umbanda, sauda os guardiões, para a gente poder iniciar os trabalhos. Então, a Corimba é uma base muito importante. A gente está tendo um curso lá, quem está dando é o Serginho, uma turma grande, né? Ele tem uma escola, o Caboclo Sete Flechas, né? E a escolinha dele, então ele vai lá e dá aula para a nossa turma. Mas quando a gente iniciou o Umba Vale, quem foi dar aula, quem vinha de São Paulo, era o Severino. E a gente queria fazer uma formatura. Falei, ah, Severino, vamos fazer um evento? Ah, Sandra, um evento não é fácil, não. Né? E eu tentei, na época, conseguir algum recurso, não consegui. Falei, vamos fazer pizza. Até então, nós estamos fazendo pizza. E esse evento ele vem crescendo. Tivemos a pandemia, fizemos a distância, mas mantivemos, por quê? Tudo aquilo que as portas se abrem, as pessoas se juntam, é porque é para acontecer. Então, a gente faz pizza, né? A gente vende espaços de expositor, porque a gente quer fazer um espaço grande. E o Parque Tecnológico, agora o PIT, ele tem esse espaço. E o custo não é barato. Mas a gente tem conseguido. Por quê? Porque a gente faz pizza, faz bingo. Eu vendo os espaços para expositores, tanto que a gente está com mais de 40 expositores. Abrimos espaço para oraculista. Oraculista não é da Umbanda, gente, mas muitas pessoas gostam de consultar oráculo. Nós não temos nenhum problema com isso. E a gente abriu um espaço com oraculista. Nós estamos com mais de 10 oraculistas que fazendo com que esse evento continue. Temos pizza semana que vem, gente. Né? Depois o pessoal vai divulgar aí, tá divulgando a nossa tá pizza. Tá aí, ó, já tá na tela aí. Isso. Tá no Instagram também, né? Isso. Essa é a nossa terceira pizza, gente. Umba Vale. Compre pelo menos uma pizza, contribui muito pro nosso evento, ajuda muito a fazer com que a gente continue com esse evento. Então nós vamos. Dia 11 de outubro, né? Isso. O telefone para encomenda tá ali. Siga a nossa página da Umba Vale, lá a gente põe todas as novidades. E nós estamos com a nossa agenda, não só com o Umba Vale esse ano, né? Como os anos que a gente tem conseguido espaço para a Umbanda. A Umbanda ela tem ganhado espaço, né? Então, a gente conseguiu com a lei municipal, por meio do vereador Petit. Nós vamos estar na Câmara Municipal dia 3 de novembro, numa segunda-feira. Por que segunda-feira, gente? Porque nós estamos atendendo as solicitações dos terreiros que trabalham de sexta. Então, Santos, se for segunda, nós vamos. Então, vamos lotar a Câmara Municipal. Já 3 de novembro ali, isso, né? Isso, 3 de novembro é uma segunda-feira. Então, nós vamos ter vamos saudar a Umbanda lá, dar destaque para algumas pessoas que estão há muito tempo na Umbanda, que o nosso tema lá é passado, presente e futuro também, né? Então, vamos fazer esse cerimonial lá. Depois, nós vamos estar na Umba Vale, que é lá no PIT. O PIT é aquele espaço realmente que vai trazer todo o conforto para receber mais de 2.000 pessoas. O estacionamento é gratuito. A entrada não é gratuita, gente, é solidária. É o Parque Tecnológico aqui de Transar, isso, né? Parque Tecnológico. É solidária, porque solidária é 1 quilo de alimento, gente. Tem caído, tá? O pessoal não está levando o alimento, gente. E é importante. Levando o alimento vencido às vezes, tá, gente? Por favor. Também. Porque é importante os terreiros. Não levar, né? Também não levar. Os terreiros atendem famílias como a nossa atende. Então a gente distribui para o nosso trabalho social, para o do Senzala, o do Tupija, alguns outros. Já levamos para Caraguá os alimentos. Para nós, já mandaram. E já mandaram. A gente mandou para Coal, para AME. Então o que a gente recebe de alimento, a gente divide. Então, vamos entender, não é que é gratuito, é solidário. A Sandra falou em 1 quilo de alimento, mas quem for mais caridoso pode levar 5 quilos, não tem problema. Pode levar uma cesta básica. Pode levar uma cesta básica, uma compra total, sem problema. Isso. Porque a gente, eu e o Walter estamos aqui hoje, né, na Umba Vale, falando sobre as coisas da Umbanda. Só ressaltar, a gente tem recebido um apoio muito grande também da mãe Kátia, do pai Chico, nesse trabalho de todos. A gente está sempre apoiado por eles, trabalho com ele, é uma casa muito boa, bacana, né? Energia muito bacana. Então, a gente tem que falar das pessoas que apoiam a gente também. Está, né? Virando uma coisa da natureza, é o jeito de eu falar. Está virando uma coisa da natureza, aquela senzala, né? Senzala, tá, né? Tá. Que é num sítio, né? Um sítio. É uma chácara muito bonita. Chácara, né? E tem vários templos lá dentro, alguma coisa assim muito. E eles muito apoiam muito a gente. Graças a Deus, a gente fez uma amizade bacana, um apoio bacana. Eles pegaram o Bavale no colo também, né? Estão ajudando muito a gente. Veio comissão para a Sandra. Nem fala que é para o Walter, para a Sandra. A gente fazer essa Umba Vale, no começo até fui contra, mas assim, essa missão está crescendo, já é um bebê, já está ficando já mocinho, já tudo. Mas com apoio de vocês aqui, apoio de todas as casas de São José, de São Paulo, do, tudo São Paulo também. Cada vez maior, cada vez mais bonita. Isso que é muito legal. A Umbanda é isso, essa junção. Isso, vamos lembrar também que a Umba Vale, todos que vão para o palco, gente, não cobram. Questionaram comigo. Não, no começo a gente teve um outro que a gente teve que... porque assim, tem gente que vive de algumas apresentações, mas atualmente, gente, todos que vão para o palco não cobram. O máximo que acontece ali, eu tenho que pagar uma passagem, que a pessoa não é daqui. Então, é o máximo que a gente faz e as pessoas elas vêm para a União Banda mesmo. Mas, Sandra, só um esclarecimento. Nós tivemos lá na Câmara um vereador que falou, como é que pode a prefeitura ficar pagando para o pessoal fazer da Umbanda lá no PIT? Fala para a gente quanto é que você pagou. PIT é o Parque Tecnológico, né? O Parque Tecnológico, que é enorme, que é muito bonito. Quanto você pagou para poder realizar esse evento agora no dia 9? Então, o que acontece, né? Tem a parte da locação do espaço. Sim. Só a locação do espaço é R$12 mil, sem contar a iluminação, som, transmissão ao vivo. Então, tem alguns gastos a mais. Então, a gente trabalha o ano todo para isso. Não é barato. Porém, a Umbanda merece um espaço confortável igual o Parque Tecnológico, tanto que a gente já reservou para o ano que vem, gente. Então a gente já deixa, porque está tendo muita procura. E o parque não colocou empecilho nenhum nisso, né? Pelo contrário, eu conversei, fizemos uma visita técnica, vai sair os vídeos essa semana, porque eu andei fazendo uns vídeos lá, para esclarecer o espaço, algumas coisas assim. A nova diretora lá é uma professora do ITA também, então a professora Mariângela é bem para frente também. Não tive a oportunidade de conhecer, o meu contato é com a ProImagem. É que administra. Porque assim, vamos esclarecer o problema que teve com o nosso vereador, que eu não lembro o vereador que questionou. Houve um vídeo que saiu na rede social e a bancada evangélica fez comentário dizendo assim: como que uma religião pode estar usando o espaço público? Então, aí foi falta de informação da pessoa e mesmo do vereador ter pego essa informação sem saber que essa parte do PIT, do Parque Tecnológico, é privado. A parte de evento é privada, não é pública. E aí eu fiz um vídeo que está no Umba Vale esclarecendo de que esse evento é pago por meio de pizza, de contribuições e doações. A gente tem doação também. Muita gente doa, gente. Mas nós esclarecemos bem esse vereador, que ele estava... Tá, daí ele... me desculpe, eu pensei que a prefeitura estava pagando. Não, a prefeitura não estava pagando. Quem está pagando é o pessoal da Umba Vale, através de vários eventos que eles fazem para arrecadar fundos. E depois ele retirou, né? Ele retirou o vídeo. Então, mas só que quem deu muito, muito espaço para vocês foi a Vanguarda, né? Que estava vendo ontem, inclusive, estava vendo a Vanguarda mostrando o evento que foi feito lá no Gaivota, mostrando o pessoal. Isso. O ano passado a gente fez uma força-tarefa pedindo para eles irem cobrir o evento e eles foram, né? Foi muito bom, porque a Umbanda merece esse espaço. Sim. Né? Esse ano a gente vai tentar de novo, quem sabe no PIT, no Parque Gaivota vai ter esse ano de novo? Vai. Aí a Umba Vale vai ser dia 9. E aí, com o apoio da prefeitura, sim, nós vamos fazer no Parque da Cidade, no dia da Umbanda, dia 15. Então, nós estamos tendo um apoio, já fiz uma reunião lá na parte de eventos. Eles vão trazer a estrutura que a gente precisa, porque é um evento que eu não posso estar levando nada com fins lucrativos, que nem a Umba Vale, é diferente o formato. Ali o formato é os terreiros, a apresentação dos pais da casa, algumas coisas culturais, vai ter congada, vai ter os terreiros tocando e vai ter dança cigana. Então, porque a Lei 10.455 está aqui, fica instituído e incluído no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos, o dia municipal de Umbanda a ser comemorado no dia 15 de novembro. Então, é uma lei que isso aí consta no calendário oficial da prefeitura. Tem gente até hoje, chega no Walter, fazer umas perguntas. A gente acha, aí não dá risada, só não dá risada, porque a pessoa também, pela ignorância de uns, de outros, pelo jeito de pensar, de ser, a gente tem que ter paciência com todo mundo. A Umbanda acredita em Jesus Cristo? A Umbanda vê Jesus? Como é que vocês veem Jesus? A Umbanda ainda continua sacrificando diversos animais ainda, matando os animais, matando bode? É umas perguntas tão engraçadas. Oferenda, né? É umas perguntas engraçadas. Oferenda de animais. Desculpa perguntar a você, Walter. Eu até desculpa. Eu falei, não, não tem importância. Pode perguntar. Mas, assim, você vê que as pessoas têm umas perguntas... Mas não, a Umbanda acredita em Jesus, o nosso pai Oxalá é Jesus, tudo. Nasceu, a Umbanda nasceu assim, dentro do Brasil. Tem muitas as histórias da Umbanda antigamente, de todas as situações antigamente, que os senhores, né, os donos de fazendas, os senhorzinhos de fazenda, queria que todos os seus negros fossem saber se a doutrina da religião católica. Isso foi muito importante, foi muito bonito isso aí. Então, eles faziam questão de mostrar para o padre que os negros estavam aprendendo o catolicismo. Só que os negros traziam dentro dele a fé deles nos orixás também. Então, muitas das vezes faziam ao altar, em cima do altar estavam todas as imagens da parte de... assim, católica. Eles estampavam sempre a parte de baixo do altar. E embaixo do altar estava a parte... que era a parte mais da africana, a parte do foi aí que apareceu sincretismo, o sincretismo, né? Religioso. Surgiu a união da Igreja Católica com o candomblé. Muitas vezes eles colocavam dentro das imagens, porque eram ocas. Então eles colocavam elementos dentro que ali eles... Por isso que algumas São Jorge... Sincretismo é Jesus é Oxalá. Então nasceu nesse sentido de... As pessoas às vezes não tem interesse nessa parte de estudo, né? E é importante as pessoas estudarem para entender que, gente, tudo leva a Jesus, tudo leva ao cristianismo, tudo leva à melhoria do ser humano. Às vezes as pessoas perguntam, essa aqui é a melhor casa? Não, essa aqui não é a melhor casa. É a melhor casa onde você se sente bem. A melhor casa onde seu coração está, onde você se sente bem estar com as pessoas daquela casa. A minha casa tem defeito? Nossa casa tem defeito? Tem muito defeito. Lá tem fofoca, lá tem... tem tudo que outras casas têm, porque é ser humano que está ali, gente. É ser humano aprendendo. Que está em todas as religiões. Tem isso. Está todo mundo aprendendo, tentando ser um pouquinho melhor. O que é uma casa religiosa hoje? As pessoas tentando aprender a ser melhor do que o dia anterior. É isso que nós estamos tentando. Eu sou melhor? Não sei. Estou tentando. Agora, falando em sacrifício, às vezes, né? Tem alguns que ainda faz sacrifício de galinha, essas coisas aí, né? Tem. Mas é interessante o seguinte, né? A gente pode até criticar e discriminar. A pessoa não entende direito, né? A galinha não é jogada fora, não, né? Eles usam também depois para se alimentar. Isso. Outra coisa é o seguinte. Mas a gente está bebendo o sangue de Jesus desde que Jesus foi embora também. Foi. Né? Existe O sangue de Jesus pode. O sangue de Jesus tem poder. Existe muito preconceito, mas tanto o candomblé como algumas vertentes da Umbanda fazem o sacrifício, porém, existe uma explicação atrás disso, existe um porquê. Eles não fazem por fazer, eles fazem dentro da cultura deles. Então, a gente precisa entender e respeitar. Exatamente. A gente respeita. Exatamente. Nós não fazemos, porque essa vertente que a gente segue, nós não fazemos. Mas tem muita vertente que faz e a gente respeita. Porque assim, o ser humano encarnado, né, vamos dizer assim, né, o espírito encarnado, ele esquece quase que 95% das vezes de entender o lado espiritual que está atrás da gente, dos irmãos espirituais que estão atrás da gente. Então, do espírito que está atrás da gente. Então o pessoal fala, né? A carne é fraca. Não, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Então, muitas das vezes, a gente mais critica é fácil criticar. Eu falo que todo mundo quer ser juiz, mas ninguém quer ser julgado. Então, é fácil criticar a religião do outro, é fácil apontar o dedo para o outro, mas quando aponta para você, é muito difícil. Então, o que acontece? Nós temos a questão de estar encarnado e tudo para nós é tato. Tudo para nós é botar a mão, colocar a mão e sentir. Atrás da gente tem toda uma escola só de espírito, só de irmãos tá aí no plano espiritual, que nos auxilia toda hora, todo momento, e a gente não percebe. Então, nós temos que entender que é o seguinte, a gente é aquele que fica em cima do palco, que está encarnado, que está mostrando a cara, mas aqueles nossos irmãos que estão atrás da gente. Para você estar aqui hoje, estar encarnado aqui hoje, por quantas gerações você não passou? O bisavó, tataravó, avó, tio, parente seu, preparando o caminho para você estar aqui hoje. Isso nós temos que prestar muita atenção nisso. Nós temos diversas gerações que vêm preparando o caminho para nós estarmos aqui hoje. Quantas... As pessoas morrem e acabou. Não, gente, não acaba. Nunca acaba. É sempre um processo, sempre de estar trabalhando o nosso consciente e inconsciente, a nossa melhoria. A Umbanda, gente, é um dos caminhos. Existem tantos outros, gente. Por isso nós temos que respeitar todos os outros caminhos, que cada um está no momento, no local que deve estar, que Deus colocou. Que Jesus falava, meu pai não perderá nenhuma das ovelhas. E não vai se perder mesmo, gente. E é legal, Walter, que você acabou de dizer que existem vários caminhos e que você tinha dito que a religião é onde você se sente bem, né? É. E Jesus, que é a bandeira, né? Que é a bandeira de Oxalá, né? Como Umbanda se refere a Jesus, né? É a principal bandeira da Umbanda, né? Seguir Jesus. E eu vejo, e eu concordo contigo, Walter, porque a... Jesus, ele tem vários projetos na Terra, né? Não tem um só. Ele tem vários, é como se fosse um programa, tá? E cada religião que segue os caminhos de Jesus, mesmo não sendo cristã, né? Leva para o mesmo fim, né? E ainda mais por estar também praticando a caridade, que é o que a Umbanda também pratica, é a outra bandeira da Umbanda, né? Com certeza. Muitos terreiros faziam trabalho social e não mostravam. Por quê? Porque a Umbanda não pode aparecer. Eu falei, não, a Umbanda tem que aparecer. A Umbanda tem que mostrar que faz essa parte social, porque é importante. Nós estamos dentro da sociedade. Nós contribuímos para a sociedade. Então, quando a gente começou o trabalho social, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, dali por diante a gente está procurando atender o maior número de famílias que a gente consegue. Não é fácil, porque para você receber doações, a gente intermedia, a gente recebe doação, repassa essa doação. Então a gente percebe o quanto as pessoas estão carentes, né? Precisando de ajuda, não só da palavra, mas também do alimento. Então os terreiros de Umbanda precisam mostrar esse trabalho, essa parte social que faz, e faz muito bem. Quantas vezes assim, as pessoas, a gente levava saquinho de cosdamião. A gente não podia falar que é saquinho de cosdamião, as pessoas não pegavam. É um saquinho de bala só. Ainda mais os diabéticos, né? Não, mas o Walter tá falando lá na empresa, né, Walter? Na empresa. Levava o saquinho de cosdamião. Walter distribuía. Assim, as pessoas não pegavam, porque era da Umbanda e pode estar dentro, pode ter preconceito, né, gente? Preconceito. Você fez da risada. Eu conheço você há muito tempo. Você e a Sandra, né? Vocês sempre praticaram a caridade através da própria empresa de vocês, a WS. Né? Eu vejo que você ajuda muito as entidades que precisam de material descartável. Que mais? Cesta básica você arruma para muita gente. Isso sem falar de religião. É o Walter e a Sandra que fazem isso. Agora, seria bom se outros também pensassem dessa forma. Eu costumo dizer que, gente, nós, quanto nós somos ignorantes, assim, no sentido de estar na evolução, a gente está muito ignorante ainda, né? A gente fala, né? O Walter parece ser tão bom. Gente, eu uso uma máscara tão forte em mim, uso uma máscara de bonzinho, e o Walter não tem nada de bonzinho, gente. A gente está tentando evoluir, melhorar. Às vezes a Sandra está comigo mais tempo, ela sabe. Né? Às vezes ela fala, nossa, Walter, você fica, o dia que você fica, tem hora, você muda o seu jeito. Se fosse bonzinho, já tinha falido, né? A gente tem nossas falhas também, são muito grandes. A gente tenta arrumar cada dia, melhorar. Ah, vocês estão bonzinhos, usam uma máscara tão boa, tão bonita de bonzinho, que vocês acham que eu sou bonzinho, mas não sou bonzinho. A gente está tentando disfarçar e melhorar. A gente está tentando fazer isso. Estamos conseguindo? Eu não sei, mas nós estamos tentando, gente. E é o que acontece quando a gente aqui critica muitas coisas, né? E o pessoal fala, não, o espírito tem que ser bonzinho, não pode criticar, não pode. Eu critico. Cara, Jesus mesmo não entrou lá e não virou pro templo e virou o templo de cabeça para baixo lá, criticando o que via que era errado. Então, ou seja, a gente também não pode ser bonzinho, né? Senão, não tem como ser muito bom só vivendo num mundo, né, que não é de 100% bons, né? A gente está em evolução, gente. Cada hora uma coisa, cada hora. Um dia eu perguntar, nossa, Walter, eu não gosto de misturar muito religião com. Tá eu aqui falando muito e a dona Sandra falando um pouco. A gente costuma falar o seguinte: a pessoa chegar em mim e falou, não, Walter, tem razão, você está bem na sua empresa, né? Você é umbandista, como se umbanda e religião tivesse alguma coisa a ver com ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro. Muitas das vezes as pessoas levaram o currículo para a empresa, lá no centro, falei, aqui eu não pego currículo, aqui eu sou um médium. Ah, mas pega esse currículo, leva para ele. Falei, não pego currículo aqui. Você quiser, leva lá, entrega para tal pessoa, mas eu não pego currículo aqui no centro. Médium é médium, empresário é empresário, entendeu? Um dia eu estava indo de São Paulo para cá, eu passei naquele posto bandeirante de São Paulo lá, a moça falou, você é médico? Foi quase isso. É quase isso. Não sou médico, não, mas é quase. É um médico. Começa a letra M também. Então, porque estava de branco, né? Só porque estava de branco. Então é muitas mas histórias. Mas ainda bem, né? Podia perguntar se era açougueiro, né? Enfermeiro. Podia. Nunca esqueço. Quando nós fizemos uma reunião entre as lideranças espíritas e você estava junto com a gente, para criar esse programa Vivência Espírita. Você viu quantas pessoas que, não está na hora ainda, precisa amadurecer. E depois nós ficamos sabendo que precisaria arrumar o patrocínio. Precisaria pagar o programa antes de começar, né? É um mês adiantado. Nós falamos, nós somos esse problema, nós precisamos arrumar pessoas que nos colaboram para a gente colocar o programa no ar. Aí o Walter, com aquela gentileza dele, fala, se ninguém coisar, eu pago sozinho. Falei, não, calma. Você viu que orgulho? Orgulhoso, né? Não, mas eu acho que não foi orgulho, Walter. Foi um desafio, né? Há 21 anos atrás, né? A gente é o seguinte, né? Foi um desafio. Quando Deus bota a pessoa na vida, assim, sempre põe um louco ou uma louca atrás, né? Eu chego em casa pensando, eu vou pagar o programa e ver se pensa sozinho. Você tá doido? Pois é, mas tá bom. Naquela época era 2.800. Era. Então, assim, eu sempre gosto de falar, a Sandra, ela é assim, eu falo que a Sandra é um bandista, assim, tanto acordada quanto dormindo. Uhum. Eu gosto de ser mais universalista, meu jeito é esse, né? Eu amo o espiritismo, a Sandra fala, Walter, você vai dormir, você vai ler livro de romance, eu adoro livro de romance, eu leio todos eles, fui ficar de férias uma semana, duas semanas, essas duas semanas, acho que eu li 5 livros em 2 semanas, romance coração. Espírita, eu adoro esses livros, adoro ler, então eu gosto muito das religiões, todas as religiões, de aprender. E a Sandra, sim, também não fica atrás. Né? Só que a Sandra, ela só direcionou um caminho mais firme para dar aula. Eu fico, quando ela vai dar aula, eu fico assim. Quando a Sandra dá aula, eu fico na aula dela. É a pessoa que estivesse assim, alimentando de umbanda. Porque ela é muito detalhista, ela é muito compenetrada nas coisas que ela faz. Então, eu falo que ela, assim, ela veio para doutrinar as pessoas da umbanda. Eu vim para bagunçar, porque eu sou mais bagunceiro. Mas é muita coisa que falta na umbanda também, né? Eu sinto que falta o estudo, por exemplo, em muitos terreiros de umbanda. Né? Que simplesmente, eu falo assim, indo em alguns em São Paulo, conhecendo alguns, né? O estudo ajuda a nortear, né? Dá o que o Jesus falava. Como é que você vai multiplicar alguma coisa se não tem nada dentro? Né? Então, ou seja, precisa também contribuir. O médium precisa contribuir, precisa estudar para poder doar. Né? Para poder ser multiplicado também o pão. Para, né, poder explicar. Umbanda pode ser explicada. Muitas respostas eram assim, só o guia responde. A pessoa não sabia. Uhum. Então, só o guia responde, então a pessoa não sabe explicar certas coisas, por que usa vela, por que usa defumação. Isso. Porque tem que ter explicação. E muitos desses estudos a gente acabou trazendo quando a gente foi estudar em São Paulo, no colégio do pai Rubens. Que na época, aqui a gente não estava achando. Sim. Né? E eu falei, não, então vamos procurar onde tem São Paulo, então vamos. E a gente acabou tanto estudando lá, a gente fez sacerdócio de Umbanda com o pai Rubens Saraceni, pegamos a última turma dele, que depois ele desencarnou. E de tempos para cá eu fiz de novo o sacerdócio com a irmã dele, a mãe Fátima Saraceni, e dali eu me preparei para dar o curso de sacerdócio aqui. Eu já dei uma turma, ano que vem eu vou dar outra. E dou magia divina. Agora eu dou magia divina. Antes eu não dava aula, agora eu dou aula de magia divina também, que é mais uma forma de ajudar na limpeza e assim por diante. Lembrando que magia divina não oração. É uma outra forma de outra auxiliar. É, não é religiosa. É. A magia divina não é religiosa. A gente é iniciática. A pessoa que faz o curso, ela faz uma iniciação para poder, com algumas ferramentas trazidas pela magia divina, auxiliar a pessoa. Mas não tem incorporação. É utilizado por meio, programa, por meio dos tronos, né? Mas trazida pelo Pai Rubens também, por meio do Mestre Seyman. Né? Então, vamos entender aí que lá a gente acaba trazendo tudo, mas a gente acabou trazendo todos os estudos que nós aprendemos em São Paulo e que a gente está multiplicando. Pessoal, deixa eu dar... Está na hora do intervalo, hein? Mas deixa eu dar um recadinho aqui, convite. Ó, no dia 9 a 12 de outubro, a partir do meio-dia, nós temos um ponto de encontro para vocês lá na Construvale, que vai acontecer... No Vale Sul, mais uma vez, né? Está sendo um sucesso essa feira. É uma espécie de uma feira, né? Da construção. A feira Construvale é para lojista, para construtor, para construtora, né? E a gente está pedindo para vocês ir lá visitar o stand da Gigavale. Olha que coisa interessante. Tem o stand da Gigavale, conferir os preços e as condições especiais que tem lá. E ainda, sabe o que tem? Um chopp gelado para quem gosta. Não tem pudim? Hein? Não tem pudim? Pudim não, tem chopp gelado. Porque ela gosta, ela fazia sempre, a gente vai lá dar um pudim de presente pra gente. De repente, né? Aquele pudim é demais, né? Muito bom, aquele pudim era sensacional. Cara. Nós fomos lá na festa da Gigavale, do atacado lá, foi fora de série, mas aí era festa junina, tinha tudo, bolinho caipira, quentão, vinho quente, todas as coisas. Mas agora, se vocês forem lá no stand da Gigavale, na Construvale, que é de 9 a 12, né, agora do mês de outubro, vocês podem tomar um chopinho gelado lá no stand. Então, ó, de 9 a 12 de outubro, no Vale Sul Shopping, a Gigavale está esperando por a gente lá. Vamos lá, que de repente a gente vai bem na hora que vocês forem, a gente se encontra lá também para dar um abraço. Ó. E para os clientes que vão visitar a Construvale, vão ter direito mesmo de fazer compras a preços e condições especiais, preços, assim, prazos bem dilatados, descontos muito bons também. Então, vale a pena para o lojista, vale a pena ir para, né, para todos os construtores, para as construtoras, ir lá participar ir lá visitar, né? Visitar e fazer a sua compra também. Aproveitar o momento que, com certeza, que tem preços muito especiais lá na Construvale. Nós queremos mandar um abraço para a Silvia, o Carlos e para o Giovanni, que são aqueles que praticamente estruturam o evento lá da Gigavale. Um grande abraço para eles e merece todo o nosso respeito e carinho. Exatamente. Deixa eu falar um pouquinho de quem está ligado aqui na gente, que hoje eu não falei, né? Eu não falei do pessoal que está ligadinho aqui. Vamos falar, bastante gente participando aqui. Tem hoje. Bastante gente. Eu distribuí bem o link. Claro. Muito bom. Agora eu aprendi mais uma também com a Sandra, né? Então, a divulgar, compartilhando no Instagram, muito legal também. O senhor Rodolfo, cedinho, já entrou aqui. Desejando um excelente programa. Cleide Bessa, o Zazu, que hoje está lá na terra do Padim Padeciso, está lá em Juazeiro do Norte. Né? A Fernanda Cassal, de Jacareí, né? Está mandando um abraço aqui também. Ângela Maria Miller, de São Carlos. O Iramir Marques, de Salvador, né? Desejando um excelente programa. Célia Bila, aqui de São José, também um grande abraço para a Célia. O João Carlos de Abreu Carlos, bom dia. Paz e bem, um grande abraço, Pai Walter. Gratidão. É o João da farmácia. Obrigada. Legal. Né? O Carlinho Camel não tem muita importância, nem vou falar nada. Tá aí aparecendo aí. O Benedito Figueiredo, Dr. Benedito lá de São Paulo, a Joélia Vasconcelos, o Pedro Henrique, também a Ronália de Remanso, Bahia, também nossa irmã Ronália mandando um abraço aqui, a Rosilma Ferreira também, tema esclarecedor, tá dizendo, a Mariângela, mãe do Rodrigo, bom programa também, desejando aqui, mandando um abraço pro Walter e pra Sandra, a Gisele Lacerda, que tá assistindo lá junto com o Rivail e com o Marlon Branco, que é o cachorrão dela, que assiste. Ó, se a gente tiver que dar prêmio para algum animal, tem que dar para o Marlon Brando, porque ele assiste todos os programas do Mestre Espírita. E ontem foi o dia de São Francisco e o dia dos animais. Uhum. Dia 4 de outubro, né? Isso. A Yolanda deve ter gostado. Uhum. Comemorado. Ela está aqui. O Eduardo Solano também mandando um abraço. O Marcos Sugai, bom dia a todos. A Yolanda, bom dia, de Uberaba. A Vilma Aparecida da Silva mandando um abraço também. O Thiago Forcato apareceu, né? Porcato também. O Tiago Borges, bom dia, vivencianos, excelente domingo a todos. Oração do Carlinho enche nossos corações de paz. É verdade, a oração do Carlinho é muito legal. Mari Pereira, dando um bom dia, o Pedro Henrique também, a Sônia Ribeiro, a Graciele Nóbrega também, todos, João Ramalho, o Enio de Azevedo Maia, bom dia, amigos vivencianos de Juiz de Fora, né? Tá mandando aqui. Desejando tudo de bom e boa semana. Maura Russo, aqui de São José, nossa irmã Maura, um grande abraço. Alexandre querido também. O Manuel Gouveia, eu lembrei que a Maura era do Pequeno Templo. E hoje terá o Café Filosófico lá no Pequeno Templo, a partir das 18h30. Nós estaremos lá numa mesa participando. Eu, o Carlos Chagas, a Mara Brasil, que a Mara Brasil está lançando o livro dela. Então a gente vai ter uma roda de conversa lá no Café Filosófico, lá na Colmeia. Hoje, às 18h30. Mas hoje também comemora 31 anos de fundação. Olha só, legal. E quem vai fazer a palestra lá é o Carlos Abrantes, né? Hoje? Hoje. Agradecer também aqui o Mestre Severino, Amanhecida também está aqui dentro dos ouvintes, está sempre participando com a gente. O Carlos Zé da Silva também, muito obrigado, gente. Uhum. O Alexandrino, querido aqui também, ligado. O Manuel Gouveia, Elane Renault, a Magalda de Pádua também, a Simone Aparecida, o Thiago Borges. Jorge, pode parecer lógico, mas aqui na Bahia a Umbanda é enorme, principalmente entre os jovens, aquela que você estava falando, né? Ele está morando lá agora, o Thiago. O Cudinho, lá de São Sebastião, e a Fia, mandando um abraço também. O Alexandrino, querido, respeito é o que falta a toda a humanidade. Tiago Borges, aqui no interior da Bahia tem mais centros de Umbanda do que centros espíritas kardecistas. Isso aí é lógico, né? Tem mesmo, Tiago. O que eu estou achando é que a Umbanda vai ultrapassar o centro do Evangelho. Tanto que está tendo. É uma boa briga. É uma boa disputa, né? A Rosângela Costa. Quem entrou, tá, pode que, falar, Rosângela. Quem entrou aqui também no WhatsApp foi aqui o Thiago. Thiago Borges entrou aqui também. A Valéria Pleizan entrou aqui, manda bom dia a todos da família vivenciana. Como sempre, um tema excelente para entendermos que precisamos viver com irmãos e amando, como irmãos e amando a todos. O Piero entrou aqui, ele te mandou a foto lá do terreiro, lá do Chico e da Kátia, né? Mandando aqui um bom dia, queridos vivencianos, um excelente domingo a todos, viva a Umbanda Sagrada. Festa de Ereza, ontem na senzala do Pedro Velho, estava lá. O Oswaldo Barbosa aqui, mandando bom dia, vivencianos, um domingo, um abençoado domingo a todos, uma saudação e respeito à Umbanda e aos umbandistas. Axé. Legal. E o Ari Rangel também mandou uma mensagem aqui, mas ele deixa uma pergunta, depois a gente volta com a pergunta dele, mas ele manda um bom dia, queridos pai Walter e mãe Sandra, parabéns pelo excelente trabalho que desenvolve com tanto afinco na Umbanda e para a Umbanda. E aí deixou a pergunta e depois a gente volta. Tá. O Nelson Filho, sensacional, Fraternidade Universal, Tereza Bittencourt. Bom dia, pai Walter e mãe Sandra. A Érica Leandro, bom dia a todos. Está faltando lugar na religião para a pessoa falar. A maioria só temos que escutar a ladainha e tirar as condições, muitas vezes equivocada ou distorcida, conforme nossa índole. A Sueli Castelo Branco, bom dia, família vivenciana. Dona Mali, também dando um bom dia aqui a todos. A Yolanda está falando assim: em Uberaba, muitos novos centros espíritas estão em construção. Bacelli com o Centro Espírita Santo Albino e o Juninho em breve também inaugurará outra casa. A Umbanda também floresce dia a dia. O Edson Andrade, bom dia a todos, amigos. O Valdeci Braulio, pergunta, daqui a pouco a gente faz. Alessandra Martins entrou aqui também, Jurema. Célia da Silva Machado, espíritas, amai-vos, vos instruídos. É o grande ensinamento da doutrina espírita. Ela é de Araruama, Rio de Janeiro. Lu Montenari também aqui. O mesmo lugar do Bessa, né? Araruama. O Carlos José da Silva. Bom dia, Walter e Sandra. Estamos juntos aqui torcendo por vocês. Walter, eu lembro dessa história. Acho que alguma história que você contou aí. Que agora... É o irmão dele. Luiz Carlos Forcato, como a Umbanda avalia... Opa, também a pergunta, vamos deixar. A Catiane, abençoado domingo, pai Walter e mãe Sandra, a todos os presentes. Catiane, Daniel Melo, também dando um bom dia. Jurema, mais uma vez, parabéns, que Deus abençoe sempre esses movimentos voltados ao bem e ao amor. O Marco Aurélio Grossi, também, é do Anjo Ismael, também está mandando um bom dia. O Carlos José da Silva, bom dia, mano e cunhada, né? Que bom poder hoje falar da Umbanda sem ser discriminado como antigamente há 47 anos atrás, quando começamos. Não tinha nascido ainda, pô. Uhum. Tico e Teco, bom dia, amigos. Severino, ó, o Severino está aqui, Severino Senna. Parabéns aos organizadores, pai Walter, mãe Sandra, e a todos desse programa. Diversidade religiosa é importante para todos. Um grande abraço, Severino. Yolanda Gazon, como protetora dos animais, não concordo e nem respeito casos que realizam sacrifício de animais. É necessário o estudo e esclarecimento. Não se pode ajudar o próximo causando a dor das criaturas. Concordo com você também, Yolanda, mas só que a gente tem que parar de beber o sangue de Jesus também. Yolanda Gazon, todos são inocentes, concordo bem também, né? Concordo com isso. A Cida Martins Senna, bom dia, abençoado seja todos nós, todos aprendendo no seu tempo, respeito, amor, faz com que todos, independente da sua religião, se unam. Viva a Umbanda e viva a religião de cada um. Tique-teco. A definição de Umbanda que mais me agrada é: Umbanda é a manifestação dos espíritos que é a caridade sobre o comando e a indicação de Jesus. Carlos José de novo, irmão do Walter. Eu falo que sou um operário, quando começamos não tinha esta orientação toda como hoje. Parabenizo pai Walter e a mãe Sandra por divulgar nossa religião e fico, eu sou um operário da Umbanda. Cláudia Regina Marcondes, a Cláudia todo mundo conhece também, lá da tenda de Umbanda Mãe Maria. Bom dia a todos, abraços a Sandra e ao pai Walter, abraço a todos os amigos do Vivência Espírita. Um grande abraço também, Cláudia. Dizer que nós vamos fazer, nós estamos sempre fazendo palestra lá na tenda de Umbanda Mãe Maria, né? Isso, levando o curso do ESD, né? E eu estarei lá no dia, agora em novembro, estarei lá fazendo uma palestra a respeito do curso. É uma aula, né? Camila Silva, aqui também dando um bom dia. O Rodrigo Castro, muito bom ouvir sobre a Umbanda, parabéns pelo programa, parabéns tio Walter e tia Sandra. Família grande. Vou trazer todo o aprendizado, só a família já dá para dar audiência. Matheus Pacalinski, programa perfeito para tomar um café nesse domingo. Isso, se trazer aqui para nós vai ser melhor ainda, porque aqui tem um pãozinho de queijo. Tem o do Carlinhos. Ah, mas de repente pode ser melhor, né? Eu estava preocupado que o Carlinhos não ia vir hoje, porque o Silvio disse que ele ia fazer um exame de mapa eletrodométrico. Eu falei, ele vai faltar por causa disso? Carlos Linhares também está aqui, Carlos e Rita Linhares. Maravilha de explicação, como sempre. Isa Amélia, bom dia. Tereza Bittencourt, mais uma vez aqui também. Isa Amélia, e Carlos Marotti, ouvindo Vivência diretamente de Piracicaba. Um grande abraço. Paloma Diogo, orgulho de ter um tio, olha só, família, tio e uma tia que fala com tanta clareza sobre Umbanda. Programa perfeito. O Lúcio Silva, também nosso amigo Lúcio, bom dia a todos, excelente programa, grande abraço a todos, a Umbanda é alegre e luz, é alegria e luz. O médium, Edson Barbosa, também entrou aqui, cara, tá mandando aqui, ó. Walter e Sandra, bom dia, desejo sucesso na caminhada, forte abraço, paz e bem, sempre com Jesus. Lá no Irmã Sheila, o Caboclo trabalha firme e forte lá com ele, né? Caboclo direto. O Walter, o Edson, quando o Edson começou. Como é que é o nome? Caboclo Tupinambá, né? Uhum. Começou com ele no trabalho do Edson, do Cura, o Caboclo Tupinambá já começou com ele, né? Junto com ele. Ou ele que começou com cirurgia Caboclo, espiritual, né? E o legal é que eles estão lá firme e forte. E também, o pai Joaquim também. Ficou muito tempo lá também. Luzia Obed, o esclarecimento através dos estudos e trocas nos eleva. Tico e Teco. Na minha visão, na Umbanda é onde se dão as maiores lições de humanidade, simplicidade e respeito aos guias trabalhadores enviados pelo Cristo Jesus. Ana Laura Lopes, um dia, bom dia, pai Walter e mãe Sandra. Ótimo domingo a todos, ótimo programa, uma pauta muito bem levantada, aprendendo cada dia mais com mais dessa religião linda que é a Umbanda. A Patrícia Amaral, parabéns pelo programa Umbanda é Paz e Amor. José Carlos, mais uma vez, José Carlos hoje está mandando ver. Ô, Jorge, a Sandra acabou de fazer um regime agora, ela eliminou 10 quilos, né? Falta, faz também, eu tenho medo de fazer esse regime e os guias não me conhecer mais, entendeu? Vai ficar muito magro e não conhecer mais, ele não vai trabalhar comigo. Então tem medo de fazer esse regime, faz isso, cara. Sandra, você fala em regime, daqui a pouco 220 vai aparecer 540 lá. Só por causa do regime. É verdade. Né? Tem a Sandra que tá dando regime. Ele eliminou 10 quilos, pô. Então, o que é que eu faço também? Mas os guinos não me reconheceram mais, pô. Lembra da história do Chico, que ele falou que tinha que pintar o quartinho dele ali? E quando ele pintar o quartinho, ele te falava assim, né? O Chico está atendendo no outro quartinho. Pros desse, né? Exatamente. Porque os espíritos não erram a porta, né? O Zé Carlos está falando mais uma vez, o café está muito caro, mas a paçoca eu levo. Que inclusive ele vende, lá no evento, ele vende uma paçoca deliciosa. Ele vai estar no Bavale vendendo a paçoca dele. Olha só. Vai estar no Bavale. Todo ano tem, é deliciosa. Olha só. Ezequiel Augusto, um abraço e um ótimo aprendizado a todos. Costa e Macedo, Sunsete, mãe Sandra e pai Walter, são seres abençoados. Gratidão imensa. Parei por aqui, Rodrigo. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo. Mas antes da gente ir para o intervalo, né? A gente vai com qual música? A música? Peraí que o negócio não está funcionando aqui. Então, a gente, antes da gente ir para o intervalo também, eu quero divulgar aqui o nosso aplicativo. A gente está com o aplicativo novo do Vivência Espírita, versão atualizada, né, do aplicativo. Né? Infelizmente, somente para Android. Então, em breve a gente terá para Apple também. Mas quem tem Apple é só baixar o iTunes, o TuneIn e procurar lá o Vivência Espírita, que está disponível lá também, tá? Então, vamos com qual música, Jorge? Monsenhor, Oficina de Arte. Legal. E vou divulgar aqui também o aplicativo para vocês baixarem e conhecer. Chegou o aplicativo da Rádio Vivência Espírita. Leve a nossa programação com você em qualquer lugar, a qualquer momento. Comece o dia inspirado. Receba diariamente os minutos de reflexão para iluminar seus pensamentos. Ouça músicas que tocam a alma, acalmam e consolam. E o melhor, o app continua tocando mesmo com a tela bloqueada. Personalize sua experiência. Escolha a qualidade do áudio nas configurações e economize seus dados de internet. Acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Entrevistas, estudos e momentos de reflexão em tempo real. Ative as notificações para receber os minutos de reflexão e o convite para a nossa Hora da Vibração pelo Bem. Encontre a trilha sonora ideal para o seu Evangelho no Lar, com músicas instrumentais que harmonizam o ambiente e elevam a prece. Gostou de uma mensagem? Compartilhe facilmente com seus amigos e espalhe luz e esperança. Uma rádio feita com o coração na palma da sua mão. Baixe grátis na Google Play, Rádio Vivência Espírita, a sua sintonia com o bem. Chegou o aplicativo da Rádio Vivência Espírita. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. passar. E se nós vai ver as belezas do céu e cantar. Nós estamos aqui com nossos queridos amigos Sandra e Walter, da tenda de da casa de Umbanda de Caridade, Pai Jeremias e Vovó Catarina. Casa de Caridade, Pai Jeremias e Vovó Catarina, falando sobre Umbanda, passado, presente e futuro. Mas até agora nós não vimos o passado, o presente e o futuro. Falamos de tudo já, né? Não, mas a gente falou bem do passado, de como era a Umbanda antigamente, as perseguições, a forma de ver Umbanda. A gente falou bastante do passado. Agora, presente é as Umbandas de hoje, né? Tá. O Valdecir tem uma pergunta ali que eu acho que é muito interessante para vocês comentarem, mas fala do evento de hoje, por favor. Olha, gente, a região está crescendo bem esse movimento da Umbanda, foi o que a gente conversou. E hoje eu quero divulgar um evento que vai acontecer lá no Cajuru. É o encontro de gerações. O Pai Elcio vai estar presente. É um evento novo, nós estamos apoiando, tá? A Umba Vale aí, a Senzala está apoiando, a Escola de Curimba do Serginho está apoiando também, Caboclo Sete Flechas. Nós vamos estar lá hoje, a partir das 2 horas vai ter uma abertura. Entrada também é gratuita, gente. Fala um pouco do Pai Elcio. Saudar a Umbanda. Pai Elcio vai estar presente, ele é um encontro de gerações. Nós não somos organizadores, mas a gente está apoiando os eventos de Umbanda. Então, gente, vamos participar. Quem nunca participou de um evento de Umbanda, participem. Vai ser lá na Zona Leste. É, Rancho Chaparral Leme. O Pai Elcio, são convidados. O Pai Elcio, eu acho engraçado, é a missão dele, né? A missão dele. Você chama ele em todo lugar, ele vai em quase todos os lugares, você chama ele, ele nunca está... É um senhor já de mais de 70 anos, né, Sandra? Mas é uma disposição 80. Fantástica, ele canta muito bem, ele representa a Umbanda como ninguém, porque onde se chamar ele para ir, se tiver alguém para levar ele, trazer, só isso que ele precisa. Às vezes nem comer ele come. Ele vai para realmente pra divulgar um banda, para trabalhar, isso. Levar a música dele, levar o jeito dele, a alegria dele. É uma pessoa fantástica, gente. Ele vai estar na Câmara Municipal no dia 3 de novembro. É um dos nossos convidados. Ah, então o endereço ali, Rancho Chaparral Leme. Canta muito bem. A partir de 2 horas da tarde nós vamos ter uma abertura lá. Então o endereço é Rancho Chaparral Leme, isso. Estrada Dom José Antônio de Couto, número 5501, isso. Bairro Serrote, Cajuru, São José dos Campos, São Paulo. Isso. Esse post está na Umba Vale e também eles têm essa página no Instagram. Então não sabe o endereço, está lá na Umba Vale esse endereço para que todos possam ir nesse evento. Legal. Então é hoje, hein, gente? Seu pai, o pai Alves falou assim, nossa, tá sendo muito bom agora, eu tenho que aproveitar. A divulgação da Umbanda, porque ele começou faz muito tempo na Umbanda já, e agora estão chamando ele, falou, tem que aproveitar agora, divulgar a Umbanda agora, que eu estou aqui ainda, que está com mais de 70 anos, né? 80. Eu tinha falado 70, mas acho que é 80. Mas, assim, essa divulgação, as pessoas não estão tendo mais aquela assim, timidez de falar da Umbanda, estão se soltando mais, estão conversando mais. E a gente sabe que nós precisamos da nossa religião, da nossa... cultuar a nossa religião, cultuar assim, o que é de melhor dentro da gente, né? E a gente, o que é cultuar melhor dentro da gente? É o que tem dentro da gente, que a gente possa doar esse melhor da gente, tentar mostrar esse melhor da gente para cada pessoa, para entender que nós queremos, ser humanos, espírito humano encarnado, nós queremos melhorar sempre. Essa melhoria nós temos que jogar para fora para os jovens ver também e começar um trabalho. O Serginho está começando um trabalho agora com a criançada na sala Na escolinha de Curimba, né? De Curimba. Eles vão tocar também, né? Acho que quando? Ah, não pode jogar. Não, tem coisa que a gente está organizando ainda, mas ele vai tocar em todos os eventos. Ele vai tocar hoje. Hoje ele vai tocar no evento com a escola dele. Os terreiros vão tocar. Ele vai tocar na Umba Vale. E nós vamos estar com o terreiro na Câmara Municipal e também no Parque da Cidade. Então, ele está trazendo esse estudo de Curimba, muito, muito importante. E ensinando as crianças, o toque também é isso. Ele importante. Nascer das crianças, esse gosto pelo tabaco, pela Umbanda, acho que é isso que é muito importante. Tem uma coisa muito gostosa, muito bonita no Espiritismo, que é a mocidade, que eu acho linda, linda, linda. E a Umbanda está tentando trazer isso também para ela também, no sentido do tabaco, de mostrar outras coisas, mostrar um caminho para os jovens também. Uma base de estudo para explicar a Umbanda. A visão da criança é uma visão sempre diferente, então tem que ser diferenciada a explicação. Carlinho, faz a pergunta do Valdeci. Valdeci Broly pergunta para vocês. Quais são os aspectos católicos e evangélicos que estão na Umbanda? Quais os aspectos espíritas que estão na Umbanda? Quais os aspectos da Umbanda que são de Candomblé? Do Candomblé? Então, vamos por partes aí. Vamos por partes. No católico, a gente tem o sincretismo, né? O sincretismo religioso. Foi trazido desde os escravos, porque tinha assim, o sincretismo, a energia. Quando a gente fala em Jesus, a gente fala de Oxalá. Mas não quer dizer que Oxalá seja Jesus. Porque Oxalá, para nós, é uma divindade, nunca encarnou. Diferentemente de Jesus, que é um espírito muito elevado, que veio para dar a sua mensagem. Mas é um sincretismo, é uma energia. Mãe Oxum para a gente, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição. Para nós, é a mãe do amor divino. Então, elas se sincretizam. Então, o católico, na Umbanda, é por meio do sincretismo. Tá. Evangélico, eu não vejo nenhuma ligação. Né? No candomblé é a saudação dos orixás. O candomblé ele traz muito o culto de nação, porque o culto de nação na África é cultuar orixá. E nós cultuamos de forma diferente, é bem diferente como nós cultuamos, mas do candomblé a gente traz o culto aos orixás. Cultuamos de forma diferente, mas nós cultuamos orixás. Na Umbanda Sagrada, eu vou falar pela Umbanda Sagrada. Para a Umbanda Sagrada, os orixás são as qualidades de Deus. Deus é um, para nós chamado de Olorum, né? Unipresente, uniquerente, ele é único. E ele delegou para os orixás suas qualidades. E lá nós cultuamos 7 tronos, 14 orixás. Então, os tronos é a fé, o amor, conhecimento, lei, evolução e geração. E dali são um casal de orixás. Então, nós cultuamos 14 na África existem muito mais orixás, porém ali, por meio do pai Rubens, foram trazidas as qualidades que nós precisamos nessa encarnação que a gente trabalha, que é a fé, amor, conhecimento, lei, evolução e geração. Então, essa é a ligação com o candomblé. Agora, com o evangélico, eu não vi muita ligação. Mas, gente, vocês notam que, não vou falar religião ou colocar o nome de religião. Algumas religiões agora, os médios, né? Tanto católico como o pessoal do evangélico, eles estão falando em línguas. O que é falar em línguas? Não é um espírito falando através deles também? Então, as religiões estão assim, estão se aproximando uma da outra, embora não fale que é diferente, mas no fundo são seres humanos ali, são espíritos que estão ali perto. E falar em língua, o que é? Eu vi 5 pessoas falar do mesmo jeitinho, da mesma tonalidade, com as mesmas palavras. Isso não é espírito aproximando deles, dando um recado através de falar em línguas? O que seria isso? E do evangélico, eu vou ser bem sério, eu sou um pouco leiga, mas lá eles fazem também incorporação, eu não sei como é que funciona. Por isso que eu não vou falar uma coisa que eu não entendo. Mas eles fazem incorporação lá, querendo fazer desobsessão ou falar que eles estão sendo obsidiados. É, só muda o nome. É, mas eu não sei como é que funciona, por isso que eu não tenho como comparar. Não tem doutrina, né? Não tem doutrina, não tem um regulamento para isso lá, né? O que tem aparecido muito no centro, as pessoas vêm, aqui não estamos criticando ninguém. As pessoas, às vezes, na parte espiritual, vem de algumas religiões para a Umbanda, pedindo auxílio às vezes, é que muitas vezes as pessoas sabem abrir os portais, mas não sabem fechá-los. Chega lá, a pessoa recebe um guia lá, o pastor fala uma coisa, o padre fala uma coisa, depois a pessoa fica perdida. E depois? E daí? Exatamente. Acontece muito isso. Então, tem muitas pessoas procurando a gente, falando, eu estive lá, falou que eu era médio, mas e daí? Eu sou médio para quê? De quê? Fazer o quê? Né? Então... Não, os próprios espíritos, os próprios médiuns também, que a gente tem visto às vezes, aborda a gente na rua para falar que está vendo alguém perto, para falar que tem alguém próximo, para falar essas coisas. Maior bobagem do mundo, porque você tem que orientar, o espírito e orientar a pessoa. Os dois. Você só jogar no ar não adianta nada. Você, às vezes, ao invés de se ajudar, você está atrapalhando, né? Existe, por exemplo, não sei se vocês já viram, que é muito interessante, um médium ao volante, né? Que é um seriado que tem. E tem outros, alguns seriados de médios mesmo, na televisão está passando, um americano. Né? Ah, que a pessoa entra no carro lá e ele começa a falar, seu pai está aí perto, seu pai não sei quem. Uber. É, exatamente, né? E... muito legal para você ver o fenômeno. É o médio Uber. Agora, o que acontece com aquelas pessoas quando ela foi embora? Minha vida se transformou quando eu vi isso aí. Foi daí para frente. E aquele espírito que estava do lado da pessoa, estava bem ou estava precisando de ajuda? Então, são coisas assim que quem tem conhecimento tem que levar para frente e não parar por ali. O pai Jeremias me conta a história, não sei se até aqui... Tem pessoa que discorda, pessoa que não concorda, mas o pai Jeremias conta a história muito engraçada, que fala que quando nós reencarnamos... Nós estamos preparando a fila para reencarnar tudo, vamos reencarnar e os nossos cães de guarda, os nossos mentores, chegam até a gente e falam o seguinte: você quer ser médio? Ele fala, ser médio? O que é ser médio? Você vai trabalhar com a parte mediúnica, você vai ter a parte mediúnica para trabalhar, você vai trabalhar porque você traz débitos muito altos, muito grandes, de outras encarnações. E você trabalhando como médio, você vai adquirir um conhecimento melhor, você vai tentar ser, talvez, um equilíbrio melhor sendo médio e vai saldar um pouco das dívidas de outras encarnações, com pessoas de outras encarnações. Aí eu falei, então eu posso ser médio? Eu falei, pode, você aceita? Mas quem conhece meus guias? Foi, tá vendo essa fila aqui de espírito aqui? Foi, tá. Algum deles você conhece? Ele fala, uns eu conheço, até gosto. Outros não. Falei, então, você vai ser médio desses guias também, hein? Mas dos que eu não gosto também, que você não gosta também. Mas como assim? Esse que você não gosta vai trabalhar no seu aparelho e vai trabalhar para o conforto e o aprendizado de outros seres humanos na Terra. E eles vão crescendo, melhorando. E crescendo, melhorando, eles vão... melhorando, vão crescendo energeticamente e vão reencarnar de novo e vão te perdoando. Aí seus débitos de outros lugares vão pagando esses débitos também. E assim você vai melhorando e seus inimigos e amigos vão melhorando também através da sua humanidade. Ele conta essa história, eu acho interessante, mas assim, ele fala assim que nós médios somos verdadeiros, nós temos débitos para saudar. E nós temos que saudar esses débitos, esse trabalho de estar trabalhando. Então a pessoa fala, o médio é muito legal, o médio é muito... gente acorda... Quantas vezes a gente acorda de manhã, de noite, de madrugada, os nossos irmãos batendo lá no braço da gente, falando no nosso ouvido, acordando a gente de madrugada, à noite, não deixando de dormir às vezes, e a gente enxergando isso da hora, conversando com a gente. Não é fácil, nem é difícil. É, nós temos que ser assim, gente. Médio é estar sempre constante, sempre tentando ajudar o próximo na medida do possível. Vamos lá para a pergunta. Tem a pergunta do Ari aqui, que já mandou faz um tempinho também. Então faz a do Ari, depois eu falo do Forcato aqui. O do Ari, ele mandou umas 8 e pouco. O Ari, ele entra aqui e faz a pergunta, né? Já tinha lido para vocês, né, antes do intervalo, né, a mensagem dele. E pergunta: estudos sociológicos recentes apontam para a chamada branquificação das religiões de matriz africana, enquanto grande parte da comunidade negra está principalmente nas religiões evangélicas. Ao que se deve esse processo? Ele é dessa mudança natural que há pouco vocês disseram na evolução das religiões? Gratidão e forte abraço a vocês, queridos. É um tema que está bem alto, né? Toda vez que você escuta falar, às vezes, de Umbanda, eles falam: ah, eu vou no terreiro, mas só vejo gente branca. Então, o que acontece? Diz que estão esquecendo as raízes, né? E falo também do início da Umbanda, né, por Zélio de Fernandino de Moraes, que passou por um centro espírita, e dali surgiu a Umbanda. A Umbanda, gente, ela é bem antes de 15 de novembro de 1908. A Umbanda já existia, os fenômenos já existiam. Né? Tanto que eu vou até indicar um livro, eu trouxe, porque eu sabia que vinha esse assunto. Esse livro, A História da Umbanda no Brasil, gente, para quem nunca leu, de Diamantino Fernando de Trindade, é maravilhoso. Fala, sim, de todas as manifestações que existiam na Umbanda antes de até 1908. Só que a gente precisava de um marco. Não tinha um marco. E dali por diante, a Umbanda começou a ter encontros, ter muito mais visibilidade. E ali eles falam que embranqueceu a Umbanda. Por quê? Porque ela se tornou uma mistura. Mas a Umbanda, gente, é a Umbanda brasileira. Então, nós somos uma miscigenação de misturas de raças. Então, tem que ter mais pessoas negras do que pessoas brancas. Eu sou filha de índio, né? O meu avô era mulato, era índio, né? Mistura de negro, de índio com português. Então, assim por diante, nós temos essa mistura. E na encarnação passada? E sem contar, né? Sem contar. Então, o que acontece? Eu vejo, mas eu acredito assim. Embranqueceu por quê? Porque a gente não fala tanto do preto velho, não fala tanto da parte negra que tem dentro da Umbanda. Existe. Nós respeitamos, trazemos ela em destaque por conta dos pretos velhos, a sapiência, o amor com que eles trazem para a gente. Mas eu acredito que 1908 foi um marco, né, para a Umbanda. Foi dali por diante, houve uma organização maior. E Zélio não era negro, né? Oi? Zélio não era negro. Não era negro. É um das questões que foram levantadas há 2 anos atrás. O pessoal tem falado isso. Mas eu acredito assim. O brasileiro tem essa mistura de raças. Nós temos índio no nosso sangue, nós temos negro no nosso sangue, nós temos também o europeu dentro do nosso sangue. Nós somos uma mistura. Não é a cor que vai nos definir o espírito que somos. Toda vez que nós, nessa encarnação, nós somos umbandista, espírita, várias religiões que tem hoje pelo mundo. As pessoas perguntam, às vezes, na preto, moreno, olho puxado. Só que a gente tem que entender, se nós somos espíritas, se nós somos espíritos, nós temos a reencarnação como segmento de todos os lugares, de todas as situações. O nosso espírito já passou. Já fui branco, já fui preto, já fui azul, já fui moreno. Nós já fomos todos portugueses, americanos. Nós já passamos em todos os lugares. E, às vezes, as pessoas tem uma mania de falar assim: ah, hoje eu estou preto, porque as pessoas são racistas. Mas peraí, mas ontem você era branco. Eu conheço, assim, já pessoas que passou pelos guias, né? Que a pessoa às vezes é bem moreninha, fala, ah, as pessoas fazem isso comigo, me chamam disso, chamam daquilo. Aí o pai de mim fala, mas puta, mas ontem você era um senhor de escravo, ontem era loiro de olhos azuis, hoje você vê preto. E amanhã você vai vir branco. Então, se você realmente acredita na reencarnação, a gente tem que parar com esse negócio de cor, gente. A cor é só uma vestimenta que nós temos. Hoje vestimos o preto, amanhã vestimos o branco e vice-versa. Se você é espírita, se você acredita no espiritismo, deixa essa situação de julgar cores. Não existe, gente. As cores são roupas que nós usamos nessa encarnação. E na encarnação passada, qual que era a sua roupa? Um dia o nosso irmão veio falar, ah, mas você fala muito de religião, mas Deus abandonou Jesus na cruz. Deus não salvou Jesus na cruz. Como não salvou? Salvou sim. Ah, salvou que jeito? Deus veio tirar o espírito dele da cruz, deixou só a roupa dele, não deixou ele. Ah, mas então, você viu na cruz foi a roupa de Cristo. Você não viu o espírito de Cristo foi retirado naquele momento ali por Deus. Então, nós vestimos roupas. Hoje a roupa pode ser branca, amanhã pode ser preta, amanhã pode ser olho puxado, olho curto, mas nós vestimos a roupa. O que é a roupa? É o corpo. A gente é somente o motorista desse carro, gente. Esse nosso carro, o que é? É o nosso corpo. Amanhã podemos ter um carro diferente, uma roupa diferente? Podemos, mas a gente não pode misturar as cores como... se você é racista, não racista, esquece isso, gente. Nós somos espíritas e espíritos, gente. Vai acontecendo racismo ao contrário, né? Exato. É ao contrário. Exato. E o que o pessoal fala muito aí, que tem muitas umbandas que são mais católicas, rezam Pai Nosso, Ave Maria, não tem nada de errado. Uhum. Tem umbandas que são... Mas tem umbandas que são espíritas também. Aí eles questionam, não, estão embranquecendo, porque tem que ter mais rituais africanos. Existe vários tipos de umbanda e todas elas levam o princípio principal da caridade. Isso que é mais importante. A forma com que cada um faz a sua umbanda não é o problema. Então, eu acho que a crítica maior do embranquecimento é a forma com que cada um mostra a sua umbanda. Então, todas as umbandas têm que ser respeitadas. Essa diversificação, ela tem que ir acontecendo o mais rápido possível, porque nós estamos... É interessante, Walter, a gente que conversa, quando a gente se encontra, a gente conversa essas coisas, sobre a regeneração. Então, a gente está falando em regeneração, e a gente às vezes pensa assim, nossa, como que a regeneração aconteceria melhor? Ah, se acabasse a criminalidade, né? Se acabasse essas violências, se o político fosse mais honesto. Então, vamos fazer aqui uma equivalência, né? Se os políticos amanhã amanhecessem todos honestos, se não tivesse mais nenhum crime, se a gente conseguisse resolver todas as violências, se a gente tivesse acabado com a fome, se a gente tivesse feito tudo isso, o mundo estava regenerado? É só olhar as religiões. Se você olhar as religiões, o mundo não vai ter regeneração tão cedo, né? Porque a gente não respeita os outros. Né? E cada religião, às vezes, ela quer puxar para ela, as cristãs querem puxar Jesus para ela o tempo todo. Já imagina alguns segmentos religiosos dominando o mundo. Agora só tem nós, está tudo certinho. O que eles vão fazer? Está cheio de gente aí que, se tivesse mais poder, já tinha feito outra inquisição. Não tenho dúvida disso. Então, o que está errado para a gente regenerar não é os errados, não. O que está errado são os certos. Engraçado que eu fui para o ano passado para Jamaica, né? Lá em Kingston, a trabalho. E a Jamaica é um país onde 90% são negros, né? Então a maioria que mora lá é negra. E é engraçado que a gente olha, fala em Jamaica, a gente pensa em Rastafari e tudo mais. E isso lá só representa 1%. 99% dos negros lá, da população, né? Vamos dizer assim. Porque a maioria é negra, não é por isso. São evangélicos. 99% são evangélicos, só 1% é Rastafari. A gente acha que a Jamaica inteira é Rastafari, porque aqui tem os rastas da Jamaica, né? E eu era mal olhado, mal visto, porque eu era branco. O pessoal aí me avisou, ó, você vai pra lá, cuidado com preconceito, cuidado quando você for tomar... Eu falei, peraí, mas preconceito? Porque lá é com preconceito inverso. Por você ser branco, você é mal visto lá. Tudo é muito então, cultural, né? Olha como a cultura... Às vezes a gente tem uma janela só, a janela do Brasil. Mas a gente tem que entender que a Umbanda é brasileira, não é africana. É brasileira. E brasileiro não é feito só de negros, é feito de portugueses, que na época era a população mais pobre, uma das populações mais pobres também. É claro, tudo bem que eles passaram por um boom, né, de navegação, mas deixaram, né? E depois também os índios, né, que não, também não são negros, e assim por diante, né? Então acho que a gente tem que abrir a mente e não focar só em ideologias, né? E respeitar todas. Exato. Todas as vertentes. Exato. Cada um vai cultuar de forma diferente. Então, o respeito é importante, porque cada um tem uma missão. Um pai, uma mãe de santo, quando abre um terreiro, ele já vem com aquela missão, né? E quando ela vem com aquela missão, ela vai distribuir aquilo que ela aprendeu, aquilo que preenche. E aqueles que gostam dessa vertente, elas se achegam, vão seguindo esse pai, essa mãe, essa casa. Então, a vertente é escolhida pelo pai e a mãe da casa. E ali as pessoas vão se achegando. Por quê? Porque aquilo preenche eles de alguma forma. Mas existe uma falha muito grande aqui na educação brasileira, é que não fala dos índios e fala dos negros que vieram para cá para serem escravizados. É muito pouco que se fala na história. E estava na hora da gente, vamos dizer, pegar esses índios, esses africanos que aqui vieram, que têm história, porque a gente pega o Brasil, está cheio de tribos indígenas e nós não damos esse valor. Inclusive aqui no Vale do Paraíba, nós temos índios aqui em Ubatuba, muitas tribos de índios ainda em Ubatuba. Né? É que se ensina nas escolas que o Brasil foi descoberto em 1500. Só que peraí, mas foi descoberto em 1500, mas aqui existiam diversas raças, diversas tribos, sim, indígenas. Então o Brasil não foi descoberto. Foi colonizado, é diferente. Mas aqui já tinha diversas tribos aqui no Brasil. Eu estava uma vez em Portugal e eu falei para uma portuguesa que estava sendo nossa guia, até tá brincalhona até. Falei, nossa, vocês levaram muito ouro do Brasil. Vocês levaram muito ouro do Brasil. Eu falei, não levamos nada. Eu falei, não, mas tinha muito ouro. Eu falei, mas não tinha ninguém para usar esse ouro. Eu falei, não, tinha os índios. Ela falou, mas índio é gente? Então tem muito isso ainda. Nós, seres humanos, às vezes, um quer ser superior ao outro. Um quer ser mais que o outro. Então, gente, eu tenho uma frase que eu gosto de sempre falar, é simples, todo mundo conhece, mas assim, né, Jesus veio mostrar pra gente a simplicidade da coisa. Jesus veio aqui na Terra, ele não deixou nada escrito, ele só exemplificou. Então fala, todo mundo queria colocar Jesus como Deus. Ele falou, não, eu sou homem, Deus é perfeito, eu não sou perfeito. E assim, existia várias tribos aqui no Brasil, muitos índios aqui no Brasil. Só a colônia portuguesa veio para cá só para começar a trabalhar aqui, ensinar para eles algumas coisas. Mas aqui, o Brasil não foi descoberto aqui. Já tinha gente, tinha muitas tribos. E a gente fala pouco dessas tribos aqui no Brasil, dessa cultura dos índios, que é muito bonita. E nós, brasileiros, devíamos cultivar mais isso, mostrar mais isso, entender um pouco mais isso? Não. Notou que os negros vieram para o Brasil. Hoje tem mais histórias negras no Brasil do que do próprio índio que estava aqui. Sim. E tinha índios bons e tinha índios ruins também, né? Tinha uma tribo aqui em Ubatuba, que antigamente, não sei se Jorge falou, a tribo Ubatuba, todo mundo morria de medo dessa tribo, tinha Ubatuba. Eles eram muito mesmo. Tamuios, né? Eles eram, assim, a tribo era. Tamuios. Nem descia para Ubatuba, de Caraguá, que essa tribo Tamuios, eles matavam mesmo, era muito forte. E não desciam, porque tinham medo dele. Verdade. Vamos falar do sorteio, tá? Então, pessoal que não ligou ainda, aproveite para ligar agora, porque já estamos indo aí pro programa, já está caminhando aí. Não estamos caminhando para o final, mas entra aí, ligue para nós, ainda dá tempo. O sorteio. Fala no telefone. Então, o telefone é 12-3921-3009, né? O que, que é isso aqui mesmo, Sandra? É um Japamala. Olha lá, que legal. Então, vai vir junto com a bolsinha, quem ligar e participar do sorteio, falar, ó, quero participar do sorteio, a gente vai sortear a bolsinha e também essa bag ecológica aqui, né, da Umbanda. Deixa eu colocar do Mavale, né, do evento. Ó, que legal. Então tá aí, grande encontro de Umbanda que vai acontecer aqui em São José dos Campos, né, acontece todo ano. Então, e esse ano vai ser em novembro, né, Sandra? A gente sempre faz os eventos em novembro por conta do Dia da Umbanda. Tanto que quando a gente marca a câmara, a gente quer marcar a câmara em novembro, porque para a gente pegar todos os eventos. Então é dia 3, dia 9 e dia 15. São três eventos. Liga aí para nós, liga aí para nós então, tá 3921-3009, 3921-3009, dá seu nome aí para o sorteio desses dois presentes aí que a Sandra e o Walter trouxeram para a gente. TDD 12, estão vendo aí na tela, TDD 12... 3921-3009. E a agenda aí, vocês estão vendo aí atrás. Isso. Então, a comemoração ao Dia da Umbanda, dia 3 de novembro, às 19 horas, lá na Câmara Municipal de São José dos Campos. A Umban Vale, lá no Parque Tecnológico aqui de São José, dia 9 de novembro, às 11 horas. E o encontro entre os umbandos lá no Parque da Cidade, dia 15 de novembro, às 9 horas. Então, é só entrar aí no Instagram Umba Vale. E entrar aí no Instagram. A gente coloca o link aqui. Curta, compartilhe, sigam a página. A gente está colocando lá todos os convidados, gente. Todos os convidados. A gente está com 13 apresentações. Novidade também para quem gosta de seguir o Alexandre Comino. Ele vai estar presente. Tive a confirmação ontem. Ele tem bastante livros. Então, ele vai estar lá também fazendo palestras. Esse livro, A História da Umbanda, é dele também. Então, a gente está com 13 convidados entre palestras, apresentação. Vão ter um afoxé também, que vai tocar, novidade. E o stand-up umbandista, o Mansur, já teve na primeira edição e na segunda. Então, ele está voltando agora, nessa edição. E temos aí nosso mestre cerimônio, mestre Severino Sena, nossa madrinha Cida. E aí, uma turma que está vindo palestrar. Vamos ter tarde de autógrafos também, gente. A gente traz a editora Madras, que eles dão apoio para a gente. Nós vamos ter várias... vamos ter palestras e vamos ter tarde de autógrafos. E o pessoal da Bahia, que é a primeira vez que está vindo, a Mãe Thay. Mãe Thay, ela fez um evento chamado Um Bahia. E ela foi a nossa inspiração para fazer a Umba Vale. Então, eu encontrei com ela na Bienal do Livro e já tinha conversado com ela sobre a Umba Vale, que ela foi a nossa inspiração, e convidei esse ano e ela vai vir. Ela vai vir cantar, vai vir a Ana Mameto também, vai fazer uma apresentação cantada do livro dela, a entidade é a Pombagira, entidade silenciada. Vai ser assim, convidados que estão vindo da Bahia. Legal. Bacana. Bacana. Pergunta legal aí, Carlinho. Bem, antes eu queria comentar uma coisinha. Na época dos romanos, os cristãos foram perseguidos. Você vê o que é nosso ciclo de evolução. Depois vieram os que vieram queimar pessoas, né? Que veio... Como é que é? Inquisição. A Inquisição. E os cristãos começaram a perseguir os ateus. E agora, na atualidade, nós temos na Nigéria 100 mil cristãos executados. Eles saem pelo pasto, pegando, atirando em todo mundo. Então, voltou agora os cristãos a serem perseguidos. Mas persegue muito também. Isso que nós estamos evoluindo, né? Isso é o nosso estado evolutivo. Isso que eu falei, aquela hora eu falei, que regeneração é essa? Nós estamos evoluindo. Foi isso que eu lembrei. Uhum. Por isso que quando o Jorge falou em que regeneração é essa, me veio, porque antes de ontem eu vi justamente essa perseguição longe aos cristãos na Nigéria. Às vezes o pessoal fala assim, o mundo não tem jeito. Gente, o mundo tem jeito. O ser humano que está meio esquisito, mas o mundo tem jeito, gente. Não, que a gente vai chegar lá, vai. Só não adianta a gente ficar querendo achar que vai ser amanhã, né? Do jeito que nós estamos vivendo. Porque o que eu chamo a atenção, né, e que a espiritualidade me chamou a atenção, é isso. A gente fica botando toda a culpa que o mundo não está regenerado por causa dos políticos, por causa da criminalidade, por causa que tem cheio de gente na rua, por causa disso, por causa daquilo, que nós melhoramos ainda, porque tem rico demais, tem rico com muito e pobre com pouco, com muito pobre com pouco e muito rico com e pouco rico com muito e muito pobre com pouco. Tudo isso. Tá bom, acaba com tudo isso. O que, que sobra? Vai dar para regenerar? Não vai ter jeito. Porque as religiões, quantas religiões cristãs existem no mundo? Milhares de religiões cristãs, só cristãs, né? Fora as outras religiões. Então, essas religiões cristãs já não se dão. Dentro do próprio cristianismo, a gente não se dá. Então, é difícil você falar, querer que Jesus venha aqui, né? ele vem aqui e faz julgar. Não sobra um. Não sobra um. Eu nem quero ir para o lugar bom. Eu nem quero ir, porque não vai ter ninguém. Vai ficar só eu lá, né? Prefiro ir pro meio da turma mesmo, entendeu? Da patota. É, exatamente. Né? É por isso que eu me lembrei dessa, uhum, dessa passagem, dessa aí. É uma coisa que eu não tenho medo. Que se for pro lugar ruim, vai ter tanta gente conhecida que eu vou me sentir em casa. Né? O Luiz Carlos Forcato tem uma pergunta. Como a Umbanda avalia aquela agressão de um pastor que chutou e quebrou uma imagem da Igreja Católica uns tempos atrás? É, quando a pessoa agride uma outra religião, é porque ele está se sentindo ameaçado de alguma forma. Porque quando ele tem a dele, ele respeita a dele e respeita do outro. Uhum. Né? Então, é totalmente falta de respeito. E o que acontece? A maioria das vezes, a pessoa tem o seu legado, tem as pessoas que seguem ele. E o medo de perder essas pessoas que seguem. Exatamente. Então, eu acredito que isso é totalmente falta de insegurança da sua própria, uhum, religião. Eu conheço uma pessoa, não posso falar quem que é, que o pessoal conhece, mas ela tem muito contato dentro da doutrina espírita, porque ela perdeu uma filha, assim, e recebe muitas mensagens da filha, super confortável, mas ela é muito rica. Ela e o marido dela. E são de outra religião. Mas aí pergunta lá na outra, ela fala na outra religião, eu estou indo lá receber umas cartas, receber alguma coisa e tal. É, você acha errado? Eu falo, não, de jeito nenhum, pode receber, só fica aqui. Não sai daqui. Por quê? Não. Porque lá ela dá o dinheiro. Lá ela dá o dinheiro. Não, e vamos entender que as pessoas só conseguem dar o que ela tem. Uhum. Né? Ninguém não dá o que não tem. Uhum. Essa pessoa é caridosa, essa pessoa, uhum, faz a caridade porque ela tem caridade dentro dela. As pessoas costumam dizer muitas vezes, falam, eu perdi a paciência. Como é que você vai perder uma coisa que você não tem? Uhum. Então ninguém perde. Por isso que é importante o estudo, né? Então, nós tivemos aqui uma entrevistando a Maria Emília, que é de Jacareí, e justamente aconteceu uma pergunta dizendo das pessoas que agridem outras religiões. Ela falou, olha, o grande problema dessas pessoas religiosas é que eles não conhecem a religião deles. Porque se ele conhecesse a religião deles, ele não iria criticar as outras religiões. Então, ele não conhece e tem medo. E isso acontece, inclusive, com a gente, né? Nós temos espíritos que não conhecem a doutrina espírita, que tem medo dessas coisas. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas aprendam a sua religião. Não só de uma maneira superficial, mas com profundidade, estudando, lendo e trabalhando, né? Nós estivemos em Foz do Iguaçu agora, há uns 15, 20 dias atrás. Nós fomos, eu e a Sandra, fomos conhecer uma mesquita. Foi muito interessante eles falar os conceitos. Como o conceito religioso é bonito. Mas o ser humano, ele muda. Sim. O conceito religioso é lindo, é maravilhoso, é para crescimento, é para crescer o espírito humano. Mas quando o ser humano quer colocar o conceito dele mesmo, acaba atrapalhando as religiões. Então, todas as religiões são boas. Só que o ser humano põe orgulho ali, põe muita coisa que atrapalha um pouco. Porque está cheio de inventores nas religiões. Tá. Todo mundo quer inventar alguma coisa. E o princípio religioso é lindo. Todas as religiões é muito bonito. O amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Tanto é que Moisés, quando veio, falou 10 mandamentos. Jesus veio e falou, não, só 10 não. Se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tá bom demais já. E a gente não consegue. E a gente não consegue, né? É. Magal de Pádua tem uma pergunta. Pai Walter, não acha que médiuns deveriam ser poupados de alguns problemas terrenos? Nossa, concordo plenamente com ele. É seu amigo. Devia ser poupado de tudo. Não, ele perguntou para você. Não, mas ele perguntou para o Walter, não foi? É para você responder. É filho da casa. É filho da casa. As pessoas têm mania de achar que o médium é um ser diferente ou evoluído. É uma grande mentira. O médium está aqui para passar o que todo mundo vai passar, passar o que tudo tem que passar. Não tem jeito. A gente não tem que ter privilégios, porque se nós tivéssemos privilégios, a gente não ia evoluir. A gente tem que entender que é através das situações que nós passamos aqui embaixo que nós evoluímos. Eu costumo dizer o seguinte, a parte espiritual costuma dizer o seguinte, que quando você vai para a academia, fazer academia, você pega hoje 10 quilos, o seu corpo fica mais forte. Amanhã está mais forte, você põe 20 quilos para levantar. No outro dia, 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos. Seu corpo vai ficando mais forte e você vai aumentando o peso. que você vai carregando, seu corpo vai ficando musculoso, seu corpo vai ficando bonito. Assim é da parte de forma física, a parte humana. O espírito é a mesma coisa. Quanto mais você vai conhecendo, quanto mais você vai evoluindo na parte espiritual, mais coisas vêm para você resolver e mais coisas vêm para você passar, porque você está forte na parte espiritual. Eu costumo dizer muitas vezes que nós como é que é? Macarronada com frango, todo sábado, domingo, para o nosso corpo. O que nós estamos dando para o nosso espírito? Será que nós estamos fazendo nosso espírito evoluir, crescer, ficar forte? Porque as pessoas vão para o final de semana para uma feijoada, para um frango com peixe, frango com uma macarronada, uma cerveja, um uísque, uma pinga. Ei, tudo isso é para o corpo. Metanol. Metanol, né? Agora, né? Novidade, o metanol entrou firme agora no nosso cardápio, né? Nosso cardápio agora tem até metanol. Né? Quem que é? Nós fazer parte do nosso cardápio, né? E a gente está esquecendo de fazer o quê? De alimentar nosso espírito. Lembra quando Jesus falava assim, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos da história, fala que Jesus falava assim, quase a noite inteirinha, ninguém tinha necessidade de comer, porque as palavras dele eram comida espiritual. E quando o corpo, o espírito está se alimentando da parte espiritual, da parte de alimento espiritual, ele não precisa comer. Quantas vezes nós ficamos lá no centro trabalhando das 7 até 2 horas da manhã, às vezes, sai assim, sem cansaço do corpo, sem fome, sem nada, porque nós somos alimentados pela parte espiritual. Então, a hora que nós começarmos a alimentar a nossa parte espiritual e deixar o corpo um pouquinho para trás, a gente vai ter muito mais crescimento. E o médium não tem que. O médium é aquele que vai para. Vem para a vida fazer exercício. Qual que é o exercício? É espiritual. E quanto mais ele vai aprendendo, mais vem para ele fazer e aprender. Mas que seria uma boa ideia, seria, né? Você vai ser como médium, então você vai ser popado de tudo. É, pessoal. Era uma boa ideia. Mas você não valoria também. A gente pode até, o pessoal que é médium, a gente poderia até fazer um baixo assinado, né? Mandar para a espiritualidade e falar, ó, dá licença, perdoa a gente aí, tira a gente fora dos rolos. Você lembra aquela história do Chico, que a mulher chegou no Chico e falou assim, né? Chico do céu, eu tô triste, Chico. Eu trabalho tanto, Chico. Eu tô muito triste. Eu falei, por quê, minha irmã? Meu marido foi embora, Chico. Morreu, Chico. Por que eu, Chico? Por que eu? Ele olhou para ela e falou, por que você não? Exatamente. E quando a gente fala de médium não sofrer, fisicamente falando, a gente lembra exatamente do maior que a gente conhece aí, que é ele, né? O próprio Chico, que nunca quis ser privilegiado em nada, ele nunca achou que sofria, né? O Severino entrou aqui mais uma vez, colocou, na Umbanda estão inseridos o kardecismo, o cristianismo, o catolicismo, o candomblé em suas diversas vertentes e os espíritos de luz de todas as nações do passado e presente. Rafael Acef, bom dia Vivência Espírita, bom dia Mãe Sandra, bom dia Pai Walter, a bênção, amor e admiração. Elza Klein, bom dia também. Tico e Teco, podemos dizer que a Umbanda revive o cristianismo primitivo, aquele dos apóstolos. Esse slogan é da doutrina espírita, né? A Umbanda tem os rituais que não faz parte do que os apóstolos lá no começo não usavam, né? O que o outro falou aí, que é quem falou anteriormente, parece não, é uma evolução, né? É um caminho novo e eu acho muito interessante que é uma religião brasileira, né? Isso que eu acho que é interessante. Ivanilde Espósito, faz tempo que nossa irmãzinha não entra aqui. Ela está mandando um abraço carinhoso a todos. Gratidão. Mãe Maria. A todos que vibraram. Ah, não, da Espósito. Espósito, perdão. Um abraço carinhoso a todos. Gratidão a todos que vibraram pela saúde do Rafael. Força. Rafael teve muito doente, mas está reagindo. Graças a Deus está melhorando, né? Um grande abraço para ele e para Ivanilde. Tic Teco, mais uma vez, entrou aqui também. A Ivanilde colocou mais uma vez, parabéns pelo programa, abraço fraterno a todos. Mãe Sandra, minha admiração, meu respeito por desmistificar a Umbanda. Ô Jorge, só um para esse aí. A Ivanilde, assim, aquele... Eu falo que a Ivanilde é aquele, assim, aquele... Ela fica assim, todos os centros, ajudando todos os centros, só que ela não aparece, né? Mas quase todos os centros ela tem a ajuda dela, a mão dela, só que... Ela, assim, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. A Ivanilde é um processo assim, porque ela ajuda quase todos os centros, só que quase nunca ninguém vê ela, só que ela está ajudando, o jeito dela, trabalhando. Trabalha quietinha, mas faz um trabalho magnífico que São Zé. No livro Das Sombras do Alvorecer, que a gente conta a história de Mãe Maria e fala de Pai Joaquim também. Não é nesse, é no livro Campo de Luz e Excursão à Terra. que o pai Joaquim fala, ela não para de trabalhar de jeito nenhum. É ela lá no livro que ele está falando, é dela. Só que não dá o nome dela, né? Sim. E a pessoa tá que está trabalhando fala, essa daí algum... não para de jeito nenhum e é teimosa pra caramba. Mas você está falando da Ivanilde ou da Ivanilde Espósito? Não, Ivanilde Espósito. Ah, tá. Ivanilde legal. Espósito, né? É. É, a Ivanilde da tenda de Manoel Maria, ela só está no livro das Sombras ao Alvorecer. Ah, bacana. Não, e a Ivanilde trabalha com a Ivanilde lá. Também. Sim, por isso que eu confundi. Por isso que eu estava confundindo. É, infração de Ivanilde. Ivanilde Espósito é da Coal. Isso, só que ela é espírito que baixa em tudo quanto é centro para ajudar. Ela nunca trabalha assim no palco, sempre atrás do palco. É assim que você não bate no bastidor. É. Faz tempo que não vem aqui também. E está na hora voltar. De trazer a Ivanilde para o nosso programa. Ah, sim, deixa ela ficar calminha, porque ela, nossa, deve estar super cansada, coitada, porque ela passou uma barra danada agora para segurar com o Rafael lá, né? Ô, Jorge, semana atrás eu fiz uma pergunta pro meu irmão, estava nós viajando com ele e falando do Rafael agora, interessante. E nós somos espíritos, somos reencarnacionistas. E a gente não pensa nisso ou não fala nisso, né? Nós estamos preparados para ficar viúvo? Nós estamos preparados para ser viúvo? Ou a nossa esposa está preparada para isso? A gente não pensa nisso. Mas, assim, o ser humano não pensa que amanhã chegará ao ponto final do seu companheiro ou da sua companheira, né? E quando eu falei isso para o meu irmão na viagem, ele ficou uns 3 minutos quieto, olhando, e falou: você quer que eu responda essa pergunta, Walter? Eu falei: não, é uma pergunta que veio. Nós somos reencarnacionistas e não aceitamos as pessoas perto da gente, vai descansar e... Você viu, o Rafael agora, graças a Deus, está aí e tudo, mas nós todos vamos partir num momento ou outro. Mas nós, bandistas, nós, espíritas, espiritualistas, nós estamos muito preparados para falar sempre da morte, da desencarne, sempre na casa dos outros. Mas quando vem na casa da gente, a gente machuca bastante. E as pessoas falam, ah, você não é espírita, você não é um bandista... O que tem? Foi, não, gente, a gente tem coração também, nós sentimos saudades também. Não, outra coisa, Walter, é interessante, Rui, desculpa. Eu conto sempre o Rafael pegando pizza lá, lá na casa da caridade, lá quando vocês fazem, eu vou lá buscar, sempre encontro com o Rafael lá pegando Rafael pizza. É médio transporte é em outro lugar. O Matheus Yamamoto entrou aqui, bom dia a todos, excelente tema. Por mais programas com Mãe Sandra e Pai Walter, em todos os segmentos religiosos ainda há falta de esclarecimentos. Abraços do Japão. Ô, Matheus, não sei se você sabe, mas faz um tempão que a gente pede para os dois fazer um programa aqui também. Os dois ficam fugindo igual. Lá deve ser quase 11 horas da noite. Já. Uhum, Então, a culpa é deles, tá bom? Do Walter e da Sandra. Eles não fazem quase nada na vida. Só um programa de Umbanda aqui, né? No estúdio Chico Xavier. Exatamente. Verdade. É isso, a gente quer faz tempo. Tem tempo, né? Exatamente. Os dois, não sei o que eles fazem na vida, que não faz um programa aqui. Da meia-noite às 6, Jorge? Exatamente. Nico, não é nada culpado. Sandra e Walter. O Matheus Pakauniski, de Taubaté, tem uma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o despertar espiritual, sobre os processos e desafios. Então, o que leva uma pessoa para as religiões no geral, a gente vê isso muito no nosso terreiro, é assim, ou pelo amor ou pela dor, né? Uns têm o despertar do amor, de procurar a fé. Por quê? Porque no mundo material os desafios acontecem e a fé faz parte do ser humano. O ser humano sem fé não consegue ter esperança para o dia seguinte, para os desafios. E a fé preenche isso, traz ferramentas. Não é para ser uma fé cega, mas é para ser uma fé em que te possa te conduzir e dar as ferramentas para os desafios presentes. Então, os desafios são ou pelo amor ou pela dor. Ou quando a pessoa está com um problema e ela não consegue resolver, e quando ela vai no terreiro, escuta o preto velho, senta ali e consegue jogar para fora aquilo que está incomodando, e a pessoa sai leve. Ela fala, nossa, é isso que eu preciso para minha vida. Então, os desafios, elas estão aí sem fé. Ninguém consegue caminhar. Seja qual religião que a pessoa se encontre, ela põe a fé dela e aquilo faz com que as ferramentas do dia a dia, as coisas fiquem mais leves. O problema é que é desse tamanho, se torna melhor porque ela fica mais forte espiritualmente. É gozada que eu compartilhava o mesmo ideal do Jorge, de quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ele falou assim, o Jorge falava, né? Aí eu fui pelo amor, porque eu não sentia dor de nada. Aí quando ele entrou igual a mim, que ele entrou para conhecer a doutrina... é que ele percebeu o quanto ele sofria sem perceber, sem se dar conta. Aí que ele percebeu que ele ia pela dor também, porque eu fui pela bebida. Eu, na sexta-feira, a minha esposa e meu filho foram fazer escola de aprendiz do evangelho e eu ia para as baladas na sexta-feira. Na sexta-feira, sexta-feira, dia de cerveja, eu ia tomar minha cervejinha e tal. Aí um belo dia fiquei curioso, falei, pô, os dois vêm contando, batendo o maior papo sobre a escola de aprendiz evangélico, que era a coisa mais linda e mais doce que já tinha visto, passagem de Jesus. Eu falei, mano, sexta-feira eu vou, questão de sacanagem comigo, né? Aí eu fui, primeira, segunda, na terceira, e me entusiasmei tanto que parei. Tanto que eu parei com a bebida nessas condições. Então você veja como é que é, aí que eu percebi que eu fui pela dor. Se fosse o metanol agora, já estava desencarnado com o metanol já. Oi? Já estava desencarnado com o metanol. Ah, com certeza. Se fosse metanol, já. Só precisava saber quantos quilômetros ia fazer com litro antes, né? Porque, né, Jorge? Fazer com... Mas assim, é engraçado, a gente quando está num barco, é difícil você pensar diferente daquele barco. A gente tem que sempre tem que botar um pé em outro barco para a gente entender o que está acontecendo no outro barco. Porque, assim, se a gente ficar com uma visão só a vida todinha, a gente vai ficar naquela visão, não vai sair daquela gruta. Sabe que naquela gruta, sabe que lá fora tem luz? Igualzinho a criançada, né? Assim, sabe que tem luz lá fora? E a gente, se a gente não sair daquela gruta para enxergar o sol lá fora, a gente nunca pode opinar. Ele falou assim que na viagem que ele fez para outros lugares, outro país, é interessante essas viagens para outro país, você vê as condições diferentes, as religiões diferentes, porque nós aqui, nós somente, assim, cristianismo, mas tem o hinduísmo, tem várias outras religiões que pregam muita coisa interessante também. Nesse momento, nós somos cristãos. Mas se nós fomos para a Índia, já é uma coisa. Nós fomos para o Japão, já mudou também. Mas são sempre os conceitos de amor. De amor, de paz, de união. Só que, sim, a gente está reencarnando várias vezes e não aprende esse conceito de amor, né? Muitas pessoas falam, meu espírito é velho. É velho, é. Ah, meu espírito esteve na Terra umas 50 vezes. Falei, então, seu espírito é burro. Credo, Walter, meu espírito é burro como? Pô, já teve que 50 vezes aprender o que é amar, então, enfim, é burro ainda, filho. E é verdade, muitas vezes, né? A gente vai, espírito velho não é questão de espírito evoluído. Espírito velho é sinal que não está aprendendo as coisas direito. Então, o que é aprender? É sentir na pele. Às vezes não é uma crítica. Às vezes, quando eu era católico, eu amo o catolicismo, não tem nada contra o católico, né? Ah, mas vai lá na igreja que o padre vai dar uma aula pra gente sobre o casal. Eu falei, mas ele nunca foi casado, gente. Como é que vai dar uma aula sobre o casal? Não estou criticando a religião católica. É um jeito de pensar do Walter. Então, é o seguinte, para nós sabermos realmente o que está acontecendo, a gente tem que passar por aquilo. Igualzinho quando o Gandhi, a mãe pediu pro Gandhi falar pro filho dela não comer açúcar, porque ele era diabético, ele falou, não posso falar hoje, volto semana que vem. A mulher foi embora, andou quase 50 quilômetros para ir, 50 quilômetros para voltar. Outra semana, ele chegou lá certinho tudo, o Gandhi falou para ele, filho, você não pode comer açúcar, açúcar faz mal para você, por favor, deixe de comer açúcar, por favor. Aí o moleque saiu, agradeceu ele, agradeceu o conselho e tudo. A mulher falou, senhor Gandhi, o senhor brincou comigo agora, eu brinquei com você, por quê? Mas eu vi semana passada, o senhor... dar o conselho do meu filho, o senhor não deu. Eu fiz andar 100 quilômetros para chegar ao senhor essa semana, o senhor dá um conselho. Porque o senhor falou semana passada? Ele falou, minha filha, é o seguinte, semana passada eu comi muito açúcar. Se eu comi muito açúcar, como é que ia dar esse conselho? Então eu fiquei a semana todinha sem comer açúcar para saber o que é ficar sem comer açúcar para dar esse conselho. Então nós, fazer com o nome de Jesus, Jesus não deixou nada escrito, ele só exemplificou. Será que nós estamos conseguindo exemplificar as coisas como Jesus exemplificou? É isso aí. Deixa eu falar mais uma vez do evento do Carlos, né, da Giga Vale, né? Então, olha só, pessoal, a Construvale, dia 9 a 12 de outubro no Vale Sul, e lá nós teremos o stand da Giga Vale, né, que eles convidam a gente para ir lá conferir os preços, as condições super especiais, ainda tem um chopinho lá para tomar para quem gosta, né? Tranquilo, não tem metanol no show. Pode ir lá sossegado. De 9 a 12 de outubro, a partir do meio-dia, é um ponto de encontro lá com essa feira, que é muito importante aqui no Vale do Paraíba, que serve muito para lojista, construtor, construtora, né? Para os clientes que visitarem o Construvale, terão direito a uma compra e preços e condições especiais. Quando a Giga Vale, vamos para o momento de Giga Vale, né? De 9 a 12, exatamente, de 9 a 12 de outubro. Vamos lá para o momento de Giga Vale? Vamos sim, vamos direto? Vamos. Vamos para os comerciais. Não, vamos fazer um

de quando a gente casou e a gente veio conhecendo Umbanda, estudando Umbanda. E a Umbanda não trabalha muito a reforma íntima, mas nós vivenciamos isso no Espiritismo, nós ficamos 15 anos no Espiritismo e... É, vocês fizeram escola de aprendiz. Isso, fizemos escola de aprendiz e algo que é muito grandioso, é a pessoa voltar para si e fazer a reforma íntima. Então, isso é uma coisa que eu levo para o nosso terreiro, no desenvolvimento mediúnico, a gente fala, né, que a reforma íntima, ela é muito importante. A gente não faz da mesma forma com que o Espiritismo faz brilhantemente. A gente faz os estudos e diz, você tem que voltar e olhar para si e não olhar para o outro. Olhar para o outro, você vai sempre criticar. Você vai olhar para o outro, mas você nunca olha para si. Então, para que o seu desenvolvimento mediúnico, para que você seja um bom médium, volte essa visão para si, comece a observar os comportamentos. E eu falo uma frase muito, muito interessante lá. Eu falo, gente, não adianta ser bonzinho aqui dentro do terreiro, que é fácil. Né? A sua experiência é da porta para fora. Não é ser bonzinho aqui, lá fora chutar o cachorro, xingar o vizinho. Não. Você tem que usar esse comportamento para fora. Usar com mais sapiência, com mais quietude. Saber o que fala. A partir do momento que você solta, briga com alguém, aquilo não volta mais. Você não consegue corrigir. Você pode pedir perdão, mas aquilo não volta mais. Então, olhar para si é muito importante para que podemos ser boas pessoas e bons médiums. Ser médium é ter uma responsabilidade a mais, sim. Principalmente quando a gente observa os nossos comportamentos e é exemplo, né? Então, e o médium que batalha com a reforma íntima, ele aceita com muita tranquilidade as doenças, as dores e o sofrimento. E respeita o outro também, né? É. E respeita o outro. Sim. Porque ele se baseia naquilo que ele faz, mas ele tem que respeitar que a pessoa está em outro estágio. Sim. Né? Walter, o que você poderia falar sobre o autoconhecimento desse conto? Aquela frase antiga, né? Que assim, a gente aprendeu e a gente não sabe se, o que não significa, né? Eu sei que eu nada sei, né? Só sei que eu nada sei. E cada dia a gente entende que quanto mais você aprende, mais quanto a gente menos sabe, né? E isso é verdade. Assim, cada dia, se você pegar um livro hoje e ler, e você lembra daquele livro que já leu aquele livro há 20 anos atrás, fala, nossa, eu li esse livro aqui já? Mas eu li esse livro, mas não era esse mesmo conceito desse livro. Então, cada dia é uma história, cada dia você tem um entendimento diferente. Né? Ontem eu era solteiro, tinha um entendimento. Quando eu casei, outro entendimento. Depois eu sou avô, outro entendimento. Então, cada hora a gente entende de um jeito, aquela mesma situação, aquela mesma vivência, né? Aqueles que dizem que, ah, se acontecer comigo, eu vou fazer tal coisa. E às vezes não faz nada. O nosso instinto é muito forte na gente. Não, se acontecer comigo, eu vou fazer isso. Não faz nada. Depende do momento, da hora. E só nós, seres humanos encarnados, dependemos do momento e da hora, do estado que nós estamos. E eu falo que a gente tem que estar sempre em estado de equilíbrio, que é muito difícil. Quem está em estado de equilíbrio hoje na Terra? Tem alguém? Então, a gente tem que estar sempre em estado de equilíbrio? Temos que sempre procurar o melhor de nós mesmos para oferecer para o próximo? Temos. Mas nós conseguimos fazer isso? Quase nunca. A gente está sempre tentando melhorar? Talvez já seja um bom começo de tentarmos melhorar, tentarmos que no dia de melhor nós sejamos melhor que o dia de hoje. Sabemos que o dia de hoje nós estamos melhor que ontem. E assim, melhorando cada dia. E a Sandra falou um negócio de médium. Gente, agora eu tô com fone de ouvido, você pode prestar atenção. O médium é igualzinho um ser humano com fone de ouvido. Os guias vão falando na nossa orelha, e o médium a gente vai repetindo. Então, o que é hoje ser médium? É como se fosse um papagaio repetindo que o plano espiritual está mandando para a gente. Então, o médium hoje é um ser humano com fone de ouvido passando as mensagens do plano espiritual para o plano encarnado. Somente isso. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, com o oferecimento de WS, festas e embalagens, né? Agora estamos no momento dos aniversariantes da semana. Jorge. os aniversariantes lá da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 4, que foi ontem, a Lucimar Araújo. Hoje, no dia 5, Cidiana Ribeiro. Também no dia 5, Luzia Vieira. E também, continuando, no dia 5, Nazaré de Freitas. No dia 6, Ruth Alvarenga. No dia 10, Ana Cláudia de Medeiros. E no dia 10 também, Juliana D'Artora. E que temos que falar que no dia 3 também houve aniversário de nascimento de Allan Kardec. E no dia 4, o nascimento de São Francisco, que é o padroeiro dos animais, né? É, aqui nós temos aqui dia 6, a Bianca Carolina, minha neta, faz 15 anos, ou 16, uma coisa assim. A gente vai passando o tempo, vai esquecendo, já, também já tem meia dúzia de neto. É, dia 6, então amanhã ela faz aniversário. Dia 9, quem faz aniversário é a Valéria, Valéria Praizante, lá do Rio de Janeiro. Olha a carinha, Valéria tá fazendo vai aniversário. Vai fechar a rua, né? É. Falou que convidou os amigos já pra, pra grande festa, né? Se você não foi convidado... Exatamente, o pessoal lá do Rio que assiste, pode ir lá, que a Valéria tá fazendo festa. Dia 11, quem faz aniversário é Maria Antônia. Maria Antônia... É, nossa amiga Maria Antônia do Grupo Castelã. Dia 11 também a Cleide Elizabeth também, que é do Grupo Castelã. E dia 12 também a Mércia Malta, que é do Grupo Castelã. Olha só. Oh. Quando tinha o Grupo Castelã, chegava nesses dias, era uma festa atrás da outra, né? É só come. Exatamente. E esse pessoal que tá aqui comigo, Rodrigo? Só comendo, né? E agora, então, vamos pro sorteio. Então, com oferecimento, hoje o oferecimento da, do sorteio não é da livraria da Casa do Caminho, hoje é da AWS também, né? Da Sandra e do Walter, que trouxeram aí também os brindes aqui. Vamos dizer assim, o oferecimento da Umba Vale, né? Então tá aqui, hoje a gente vai sortear então essa bolsinha, né? Não sei se estão vendo, peraí, acho que vocês não estão me vendo. Mas eu vou colocar aqui a bolsinha para o pessoal ver. Então vamos sortear a primeira bolsinha, tá? A bolsa vai ser para primeiro. Pera aí, deixa eu aparecer aqui. Aí aparece melhor. Já vai técnica pôr o nome aqui. Aqui briga. Que tem aqui dentro, Sandra? Um Japamala. Japamala. Mala. Então vocês estão vendo aqui, né? Então um primeiro nome que aparecer é que vai ganhar, né, essa bolsinha com Japamala. E o segundo nome é que vai ganhar o Banvale aqui, a bolsa ecológica, né? Que pode fazer compras e ir no evento também lá da Banvale. E então vamos lá, rufe os tambores, né? A gente vai agora. Ah, agora deixa eu colocar aqui na outra tela. Tá, só para aparecer vocês aí, que agora a gente vai fazer diferente. Olha que legal. A gente já colocou os nomes aí no sorteador. Agora não vai dar mais para ter malandragem, né? Não tem, não vai dar, né? Porque agora o pessoal vai ver o sorteio aqui em tempo real, né? Só soltar aqui o rufe os tambores, né? Olá. Ah, foi um nome só. Então esse foi o primeiro, o Matheus. Então o Matheus ganhou a bolsa. Agora vamos para o segundo. Então sortear... Ah, eu devia ter colocado duas pessoas, né? Sortear sem repetir o resultado. Então o Matheus ganhou agora o segundo nome, né? Todo mundo que participou, sortear agora, sem repetir o Matheus. Vamos lá. Então foi a Simone. Então o Matheus ganhou a bolsinha, essa bolsa aqui, né? Esse bag. Pera aí, que não estão me vendo. Vamos colocar aqui. O Matheus ganhou esse bag com o jalapeno. E a Simone, a bolsa ecológica. E mais aí a pessoa pode retirar lá na livraria. O Rui deixa lá, né, Rui? Deixa. Rui deixa lá na livraria Casa do Caminho, pode retirar. A partir de amanhã, a Casa do Caminho funciona das 13 às 16 horas. De segunda a sexta, né? Bacana, então. É com Mário Vinhas. Vamos lá para agora para a hora da dica. Então, Sandra e Walter, se vocês puderem dar uma dica aí de livro, sei que vocês trouxeram bastante livro para a gente aqui, mas vocês deram uma dica para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje. A dica de hoje, gente, é participe de um evento de Umbanda. Vamos ter um hoje e vamos ter 3 em novembro. Então, minha dica, venha participar de um evento. Quem não conhece, venha conhecer. Né? Esses eventos nós vamos trazer... Na Câmara a gente traz muitas comemorações, vai ter música, vai ter homenagens. No PIT vai ter música, vai ter palestra, vai ter muita cultura da Umbanda. Nós vamos ter mais de 40 expositores trazendo as suas obras, produtos voltados para a Umbanda. Outros são gerais também, mandalas, tem bastante coisa. Os oraculistas. E no Parque da Cidade nós vamos ter a música, a cultura da Umbanda. Então venha participar pelo menos de um evento. E hoje a gente já tem um, hein? Todos convidados hoje para o evento que acontece hoje. E no Núcleo Tecnológico vai ter comida para... O Parque Tecnológico ele tem uma estrutura de área de alimentação. Então, na Umbavale, a gente vai até colocar lá já a praça de alimentação, os restaurantes que vão ter aberto, tem café, tem restaurantes e tem lanchonetes também que vão estar abertos durante o evento inteiro. Pela regra do PIT, a gente não pode levar nenhum food truck, como era no começo. Agora a gente tem que usar a estrutura do Parque Tecnológico, que é uma estrutura muito boa, tem os 5 restaurantes, área de lanches, vai ter sorvetes, então tem uma estrutura de alimentação. Então vá para passar o dia todo. No PIT é a partir das 11. A partir das 11 a gente já tem os expositores e a porta vai abrir para o evento a partir do meio-dia, vai até 8 da noite. E aquela recomendação das pessoas irem com a camisa branca? Então, a gente passa toda essa informação lá na rede social, então a gente pede, vá de branquinho, né? A pessoa fica com um pouco de receio, quem não conhece a Umbanda, porque nós, quando fala em evento, a gente já está de branco. Né? E não incorpora não, né, Sandra? Se for de branco, né? Não. Né? Isso aí é a firmeza do médium, né? Exatamente. O médium tem que estudar, entender que não é para ficar incorporando em qualquer lugar. Tem lugar certo para incorporar. Mas o branquinho é a cor de Oxalá. Então, a gente, em todos os eventos de Umbanda, a gente fecha o branquinho. Mas quem não é da Umbanda, vai pelo menos uma camisetinha branca, mais gente. Mais clara, né? Bem clara. Isso, o mais branco, clara. O branco, ele une todas as cores, né? Ela representa todas as cores, o branco. O branco, ele o branco representa soma todas as cores, né? O pessoal fala, acha que é só por acaso, né? Por isso que é interessante. O meu paninho dourado, o pessoal até acha estranho, mas o paninho dourado é da vertente da Umbanda Sagrada. Quando a gente faz o sacerdócio, a gente imanta o dourado, mas é uma cor da Umbanda Sagrada. Quando você vê alguém de paninho dourado na cabeça, é porque fez o sacerdócio na vertente da Umbanda Sagrada. Que legal. Bacana. Vamos lá, então, para a imagem da inteligência artificial que foi criada hoje. Vocês estão vendo aí atrás. Então, essa imagem foi criada pela inteligência artificial. A gente só colocou o tema lá e ela pôs a imagem. Não sei se, Sandra, você quiser comentar. O que você vê aí nessa imagem? Então, para mim, ela está vendo bem o que eu citei bastante aí, que é o estudar, né? Quando você está estudando, você recebe todas essas energias, é porque você se conecta às energias maiores, né? Então, quando você se conecta a ela, você é inspirado a estudar, a procurar, a entender. Então, eu adorei essa imagem, ela representa bem o que a gente falou aqui. Eu sou filha de Oxóssi, gente. Filha de Oxóssi, não é filha? Quem é filho de Oxóssi, de frente ainda, ele traz o conhecimento, ele expande, é uma energia expansora. É o curioso. Aquele que gosta de estudar. É um pai e uma mãe, né? E eu sou filha de Ansan também. Ansan é esse movimento. Todo esse movimento, ele vem pelo conhecimento e pelo movimento de mãe Ansan. Então, legal. Tem muito a ver aí, tanto as cores, né? Porque verde é Oxóssi, amarelo é Iansã. Parece ali o fogo, água, isso, a terra. Isso, né? Isso. Representa magias, bem, né? As forças da Umbanda. Legal. E a Umbanda é isso, é energia pura. Bacana. Então é isso, entrem aí, deixem no nosso Instagram, tá? O Instagram Vivência Espírita tudo junto, essa imagem já está lá, mas também deixe lá o seu curtida aqui no vídeo, curte o vídeo também, nos ajuda bastante, né? Quem ainda não curtiu, te agradece quem participou da enquete, houve 133 votos aqui na enquete, no YouTube, né? Se o diálogo interreligioso é essencial para construir um mundo de regeneração, segundo a doutrina espírita, 99% disseram que sim. Então, ou seja, a esmagadora maioria aí, dos 133 votos, bastante gente participou hoje, te agradece, né? E deixa aqui para os comentários finais. E então entre também no Instagram da Umbavale. Já deixei aqui o link para vocês no YouTube, então é só clicar nessa mensagem que está fixada aqui, que vocês já caem no Instagram da Umbavale para participar do evento. Então a gente convida vocês para participar do evento, e até o próximo programa. Carlinhos? Obrigado, Walter. Obrigado, Sandro. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio. Obrigado, Rodrigo. E obrigado, Sebastião Varuto. Obrigado, família vivenciana, pela generosidade de permitir-nos adentrar em seus lares, saudando o mentor da casa de cada um, agradecendo por essa oportunidade maravilhosa de trocar aprendizados, principalmente com o Walter e a Sandra hoje, trazendo-nos a verdadeira Umbanda Sagrada. Um ótimo domingo a todos, com o seu macarrão com frango ou o cardápio preferido. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Sempre em família, porque família é a base da sociedade. Deus abençoe e muito obrigado. Obrigado a todos pela participação, todos que participaram aqui conosco no YouTube, no WhatsApp. Obrigado pela participação. Chega um momento que a gente não consegue mais falar, quem está aqui, porque senão a gente não acaba não deixando os convidados falar, né? Aí então, atrás está vendo o evento acontecendo, aí o vídeo do evento. Chega um momento que não dá para a gente falar todo mundo, mas a gente agradece a todos que participaram aqui conosco, né? Muito obrigado. Divulguem, por favor. Multipliquem aí o nosso programa. Dê o like aí pra gente também, por favor, né? A música que nós vamos tocar por último, o Walter pediu, com a voz da Célia Tombly, vai ser Cantiga de Paz. E a mensagem de hoje, que a gente lê sempre, Palavras de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 5 de outubro é: a humanidade, sintetizando o futuro das civilizações, é construção religiosa. Do livro Roteiro, capítulo 10, Religião. Rui, quem nós teremos na próxima semana? Na próxima semana nós teremos aqui o Nelson Borges, que vem falar Criança, um espírito que retorna. E o Nelson Borges também está lançando dois livros novos, que inclusive um eu estou fazendo o prefácio, que ele vai lançar aqui no próximo domingo, mas ele vai lançar futuramente, né? Deixa eu falar, antes de passar para o Walter fazer para os dois falarem as conclusões finais, só lembrando que hoje nós teremos lá o Café Filosófico na Colmeia, a partir das 18h30, né? A Mara Brasil está lançando um livro e nós teremos um Café Filosófico lá com bate-papo. Eu estarei lá, o Carlos, né, estará, Carlos Chagas estará lá também, o Mauro Biazeto também, né? A Mara e o pessoal da Colmeia. Quem quiser aparecer lá, né? Das 18h30 hoje. Sandra, suas conclusões finais. Depois o Walter faz o encerramento para a gente, por favor. A gente agradece a oportunidade, né, de falar um pouco de Umbanda, falar dos eventos, né? É muito importante a gente trazer essa palavra, né? Então a gente agradece esse espaço. E a gente agradece também os filhos da casa, gente, que eles estão aí movimentando o chat, né? Eles estão participando, então a gente agradece a participação deles também, tá? Walter, as suas considerações finais e uma prece, uma pequena prece de encerramento do nosso programa de hoje. Obrigado a todos vocês, porque a gente chega aqui um pouco ansioso, mas o tempo vai passando, a gente vai ficando tranquilo, eles são muito acolhedores, a gente vai batendo papo, dando risada Porque se falar para o microfone ou falar no, frente às câmeras, não é fácil. Porque nós estamos colocando o nosso conceito, nosso jeito de pensar para tanta gente. E cada um tem seu jeito de julgar, de falar, de mostrar o que sabe ou o que não sabe, né, às vezes. Né? É, aquele ditado, né, eu só sei que nada sei, é uma frase inteligente, porque nós estamos aqui tudo aprendendo. Não temos, ninguém tem a bola de cristal, ninguém sabe realmente o certo ou o errado. E eu pergunto, o que é certo e o que é errado? Né? Eu sempre falo, né, muitas vezes, quando eu sou inteligente, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Porque quando ser feliz, é feliz e acabou. E razão, a gente não sabe o que é ser razão. Nós estamos encarnados aqui nessa encarnação. Hoje eu estou como Walter, mas e ontem? Eu estava como Maria, como José, como Pedro. Então, o que é razão? Né? Então, eu acho que o certo de, ou da felicidade e razão, da alegria ou da razão, é estar sempre tentando seguir os passos dos Mestres Jesus, ou de uma pessoa melhor do que a gente. Então aqui eu tento seguir os passos de pessoas melhores do que a gente. Aquele ditado que fala de mim, diga quem andas, quem, o que eu digo, quem és, é um ditado muito interessante, muito inteligente, nossos avós, nossos pais. E quais os passos que nós andamos hoje? Eu tento de longe seguir Jesus. Eu sei que eu estou longe, não estou perto, porque Jesus era um ser muito iluminado. Não sei se foi o ser mais iluminado da Terra, porque na nossa região hoje é cristã, tem diversas religiões cristãs em todo mundo, cada um com seus conceitos. Mas a gente tenta seguir Jesus. De perto ou de longe, nós estamos seguindo. E queria agradecer a Jesus nesse momento. Toda a sua luz, todo o seu ensinamento. Nós sabemos que Jesus não deixou nada escrito. Ele somente nos deu o exemplo de um ser maior, de um ser melhor. Jesus, com sua sabedoria e sua luz, deixou esse manual de ensinamento exemplificado. E esse exemplo veio através de ti, do seu coração para o nosso coração. E nós queremos, através de nós, esses seres pequenos que somos, que seguimos esse Mestre. Queremos, Jesus, através de vossa luz, que essa luz possa irradiar em nós e que nós possamos irradiar essa luz para todos os lugares onde a fome, a sede, o frio machuca. Queremos irradiar em todas as prisões, Jesus, em todos os orfanatos, os asilos. Refletir, Jesus, em todas aquelas terras onde a guerra ainda é, mata seres humanos, mata crianças. Queremos refletir, pedir Jesus, que possa iluminar esses caminhos desses nossos irmãos, a mente desses nossos irmãos que causam a guerra, que causam a fome, que tem causado ao mundo, Jesus, essa dificuldade. Queremos, Jesus, pedir nesse momento, que nessas orações possa ir até os hospitais, na ala da oncologia, da maternidade, nas salas de operações, Jesus, que possa ser feito na sala de operações a operação necessária para nosso irmão que aí está. Jesus, peço nesse momento para falar um pouco mais perto de ti e pedir, Jesus, auxilie-nos sempre nessa caminhada. Às vezes a caminhada, às vezes a estrada se torna escura. Peço que clareie essa estrada para todos nós. Que possamos, Jesus, cada vez mais, encarnação e encarnação, chegar perto de ti. Que possamos sempre, Jesus, enxergar a sua luz, mesmo que de longe. Mas que possamos sempre entender que somos irmãos e filhos da vossa luz e do vosso amor. Que assim seja. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão.